Atenção, Kranzebeck! É o top de 4, já vai! Já vai! Eu só quero é vazar daqui. Com toda zoada, tá repleta de zumbi. É, ter vírus vai te infectar. Mas vem pra nos salvar, o time bravo da Stars. Entendiu, DJ? Fui lá nas autoridades, já não sei o que fazer. DP tava vazia, tenho medo de morrer. Pois moro em Raccoon City, tá geral infectado. Os cachorros e o zumbi aqui caminham lado a lado. Eu tento misturar as erva verde protetora, mas sou interrompido a tiro de metralhadora. Enquanto o Easy Mode te dá shotgun inteira, jogar no Hard Mode é só na faca na caveira. Já não aguento mais, mesmo que o jogo seja bom, eu vou ali salvar, gastar os meus inquiribons. Vamos lá, quero ouvir. Eu só quero é vazar daqui. Com toda zoada, tá repleta de zumbi. É, geral tá com o cu na mão, mas eu gosto de jogos e também de diversão. Nobody could have ever predicted it would spread so fast. And once exposed, you never stood a chance. It got into your blood, burrowed into your brain. Countless lives. We're both gonna die. Altered in an instant. But that's ancient history. We were just getting warmed up. Chaga de diversão, começando a sua 65ª edição! Aê! E é isso aí, nessa semana estamos reunidos aqui para falar sobre uma das maiores séries de horror, que depois virou de ação e quer virar de horror de novo, de todos os tempos, Resident Evil. Ou como aquela adaptação do filme, O Hóspede Maldito. Ou o Barraco do Capeta. Barraco do Capeta. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e essa semana aqui com a gente tem o Ilaps. Tu acha zumbi feio porque tu nunca viu mulher no baile funk da Mangueira, parceiro. Tem que ir armado de grenade launcher, né, não? O Mamute! Maluco, eu acho que eu zerei Resident Evil 5 mais que todos os outros Resident Evil. Vocês são muito ruins, cara. Tu platinou? Platinei, pô. Quer dizer, pra não dizer que eu não platinei, moleque. Só não peguei os achievements online e agora os da versão Gold que eu comprei. Mas isso é uma questão de tempo. O Granville! Hold your fire! I'm a human! Isso é verdade! Caralho, isso é Resident 2, cara. Cara, isso é perfeito. E o LK6? Oh, what is this? My lord. What is it? Dublagem genial do primeiro. E nessa semana nós vamos dar uma volta em todos os grandes clássicos do Resident Evil e analisar como essa série conseguiu se consagrar como a maior e mais famosa série da Capcom. Tudo isso e muito mais depois dos e-mails. E-mails! Resident Evil. Realizing your nightmares for 15 years and counting. Tá dando erro. Ah, que isso? Elas estão descontroladas. Abaixa um pouquinho o volume do seu. Ixi, peraí. Se não for atrapalhar muito, porque se eu falar alto, vai dar, deu mais. Tá. Peraí, tá bom? Se eu não gritar, vai ficar bom. Mas tá bom assim? Tá bom, assim, já. Tá bom. Então, tudo bem. Alô. Alô. Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada, boa sexta-feira, boa qualquer dia da semana pra você que nos ouve. Eu estou aqui com a Rebeca Lioshi. Ai, peraí. Não, volta. Eu não tava concentrado. Estou aqui com a Rebeca Lioshi. Não, peraí. Calma, deixa eu pegar uma água ali rapidinho. Vai lá. Peraí, um segundo. Vai lá. Vai lá. Day. Estou aqui com a Rebeca Yoshi. Fala, galerinhas multilouca! E vamos ler os e-mails que foram enviados para eugostodejogos@baixofrentesoco.com. Nosso Twitter é aquele de sempre, Baixo Frente Soco. E nosso Facebook é o facebook.com/baixofrentesoco. Quando você passar por lá, procure Girls of War também. Também dê curtir nas meninas, que elas são lindas. E visite o girlsofwar.com.br. Lá você vai ficar por dentro de todas as fitas de alta periculosidade, tudo que já foi e vai ser, tá sendo no mundo dos jogos, pelas meninas mais lindas do Brasil, no que se refere a videogame, tá certo? Antes de começar a leitura de e-mails, eu quero anunciar que Lápis e eu estamos lançando um novo projeto musical no Brasil, inspirado no Furacão 2000, que lançou clássicos do funk alguns anos atrás. Você lembra, Lápis? Eu lembro. Pois é, o nosso projeto é o Infestação 2000, que vai ser inspirado na série Resident Evil. Pois é, e nós estamos criando altos sucessos aí, como quer dançar, Wesker vai te ensinar. E a maior estrela do nosso selo musical vai ser o MC Nemesis e as Mulheres Fruta Podre. Yeah. Calma, não temos preconceito com as Mulheres Fruta, é porque como as mulheres do Nemesis são zumbis, né? Zumbi, podre, deteriorado. Exatamente. Mulheres Frutas Podre, é. Podres. Nos shows vai rolar uma competição das Mulheres Fruta Podre, que aqui chegar no Stars, que na verdade é o Creu do Nemesis, o Stars. Isso. Aqui chegar na velocidade 6 e a bunda cair primeiro, porque vocês sabem que zumbi fica caindo os pedaços, é, né? Então aqui a bunda cair primeiro vai ganhar, porque ela foi a que rebolou mais rápido. Isso. Entendeu? Aí vai estar lá o Nemesis. Stars. E você também não pode perder nas chopadas universitárias por todo o Brasil, também as Mulheres Fruta Podre fazendo a surra de bunda em você, tá bom? Fica de Anette William Birkin, o seu nome é Sherry e ela é muito irritante. Stars. O primeiro e-mail de hoje é do Caipira Mask. Ele tem 25 anos e é de São José dos Campos, em São Paulo, a terra da aviação brasileira. E ele diz: olá, galera! Eu achei engraçado o episódio, porém estranho. Ele se refere ao nosso episódio 64, Troféu Zibo, com a Galerians do podcast Tanguinha. Foi a primeira vez que vocês deixaram o conteúdo de lado e partiram só pra trollagem pura e simples. Não foi a primeira vez, Caipira Mask. Nem vai ser a última, tá certo? Não acho isso ruim, mas me deu vontade de saber as opiniões verdadeiras de vocês. Enfim, dois pontos. O Nintendo 64 é como um restaurante de luxo. Você paga caro, consome pouca coisa, porém de alta qualidade. Enquanto outros consoles, como o PlayStation 1 e 2, são daquele coma tudo que puder. Que você vai lá e consome um monte de coisa, de qualidade ou não. Eu prefiro restaurante pedreiro. Gente, essa analogia foi muito legal, Caipira Mestre. Foi mamiluda, né? Porque o Nintendo 64 é o videogame que mais tem jogo ruim que eu já vi na minha vida, em termos percentuais. É. Mas vai ver, ele só jogou Ocarina of Time, 007, Cruise USA e só pegou coisa boa, né? Aí é bom aí que o ser humano tem o poder de esquecer o que é ruim. Isso é muito bom. Verdade. Acho que só o Super Mario 64 vale por 15 jogos ruins de PlayStation, cara. Isso que eu ia falar. Ele é uma pedra tão grande que vale por todos os outros. É, mas o Nintendo 64 foi um excelente videogame mesmo. Muita gente ainda acha o controle dele o melhor de todos até hoje. Esse argumento de videogame família, pra mim, é: ai, tem um console de frutinha com quase nenhum jogo bom e tô mega arrependido, por isso estou tentando defender esse negócio, custa o que custar. Nintendo 64 não é videogame família não, apesar de ter Mario Party e outros jogos multiplayer local, minha mãe não iria gostar do jogo GoldenEye comigo, não iria gostar de jogo GoldenEye comigo. Bom, não sei o que ele quis dizer com isso, mas ele quis dizer que a mãe dele não ia gostar de jogar GoldenEye com ele. Tá, enfim, dependendo da sua mãe, se for a mãe daquele rapaz lá, Rebeca, lembra? Aquele que tinha fliperama em casa? Sim. Aquela talvez a mãe gostasse. Eu não tenho nada contra o sensor de movimento do Wii, só acho que ele deveria ter sido usado em mais jogos hardcore para compensar a compra. Eu nunca comprei um console que só seria legal jogar quando meus amigos se reunissem uma vez por semana aqui em casa. Cara, tem muito jogo que dá pra jogar sozinho no Wii, né? Porque realmente, eu acho que os controles normais dele, aquele baseado lá no GameCube, não ficaram muito populares. O pessoal não apelou muito pra isso, né? Eu achei que houve alguns erros, sim, mas dava pra jogar o Wii sozinho. É que ele talvez enchesse o saco mais rápido do que alguns outros. O GameCube é um console muito bom. Teve Zelda Wind Waker, Resident Evil Zero, Resident Evil Remake, melhor versão do Resident Evil 4. Olha, rapaz, é melhor Melhor versão Resident Evil 4? Não sei. Metal Gear Solid, Twin Snakes, Metroid Prime, F-Zero GX, Pokémon Colosseum. É meio mamilado, mas eu prefiro roubar Pokémon do que a velha história de sempre conseguir insígnias até o infinito. Entre vários outros. Com certeza, o pior console da Nintendo foi o Wii, se você considerar só os jogos dele, porque felizmente dá pra rodar os jogos GameCube no Wii. Mamilos! Caramba, muito mamiludo o e-mail dele. Muita gente vai... A maioria das pessoas talvez vai falar que o GameCube foi pior, né? Mas aí a opinião é igual bunda, né? Questão de gosto. Cada um tem a... É questão de bunda. O ódio de vocês por Halo beira a insanidade. Eu concordo que não é nem de longe tudo de bom que falam por aí. Não merece sucesso que conseguiu. Mas também não é um lixo. É sim, cara. Eu queria saber de vocês por que vocês acham que Halo é um lixo. Por que é, cara? Cara, olha cara... só. Rebeca, o que é Halo? O que é Halo na língua portuguesa? Halo é aquela coisa que tem no chão do box. Aí quando você toma banho, toda a água escorre pra lá. Entendeu? E você toma banho pra se limpar, não é? Então a água escorre como? Suja. Então o Halo é, de certa forma, um lixo. É léxico gramatical isso, não é questão de opinião, entendeu? Vai discutir com o Aurélio, não é comigo. Mas então, eu lembrei que o único Halo que eu já joguei na vida foi o Halo Reach. Eu joguei só um pouquinho do meu amigo. E eu achei legal, porque você pode atropelar avestruzes no jogo. Ah, olha, a Peta deve se amarrar nesse jogo. Eu adorava! E eu peguei o carrinho, porque tem uma parte que você pega o carro, né, e sai andando lá, e você pode atropelar os avestruzes, e você pode também treinar a sua baliza. Eu, como eu não sabia pra onde ir no cenário, eu comecei a aloprar no trânsito de Reach e fiz uma baliza muito linda num pedaço muito apertado do cenário. Fiquei com orgulho de mim, que eu sou uma boa motorista virtual. Isso. Sou uma boa motorista real também. Claro. Mas fiquei com orgulho de mim. E eu achei o Halo Reach muito legal. Parabéns, Rebeca. O Halo Reach eu acho que o pessoal não gosta, hein? Ou é o ODST, agora não sei, mas um desses dois aí o pessoal até fala mal. Mas eu não sou nenhum especialista em Halo também, não. É, acho que um dia a gente vai pegar um Xbox com o Comandante Cobra, ou então com o Keo Logan, e vai fazer um Halo Night do pessoal do podcast e a gente vai fazer um vídeo. Tá prometido, hein? Promessa é dívida. Eu sei que você é esculachado pelo lapso de novo. É por quê? Mas eu sou que nem mulher de malandro, tá bom. Não queria ganhar do ninja inimigo no LOL por WO, mas vai ter que ser do jeito. Não, cara, é porque eu semana passada falei pra ele que o ninja inimigo ia usar uma desculpa de que consultou o computador agora e por isso que não adicionou ele no Skype. Cara, assim, o ninja inimigo não deve ter te adicionado no Skype ainda e ele tá fugindo de você no LOL. Ele vai falar que é porque ele consertou o computador agora e porque ele tá estudando. É mentira, ele tá com medo. Mas... é, não, você ganhou por WO. E até mais, Caipira Mask de SJC, belíssima cidade de belíssimas donzelas lá no pseudo interior de São Paulo. San José de los Campos. José de los Campichos. Próximo e-mail é do Charles Bronson Jr. Seu pai é muito legal, Charles Bronson. É, o Charles Bronson é lá do Sinatra's Happy Hour, do Mamute. É champs ele. Acabei de ouvir o último episódio de vocês, Troféu Zibo, enquanto relaxo no meu horário de almoço aqui na loja. Estou sem palavras para descrevê-lo. Ou melhor, tenho sim. Sensacional. A ideia foi muito boa, porque foi abordada de uma maneira divertida, sem ficar naquela chatice dos top 10 que vemos por aí. Realmente, quem nunca montou uma lista de melhores na cabeça e argumentou usando apenas idiosincrasias. A ideia foi tão legal que decidi então gastar a minha pouca internet no celular para comentar agora, ao invés de esperar chegar em casa e correr o risco de esquecer tudo. O que eu mais curti, e nisso me perdoem os caras do podcast que curtem, foi de como certos videogames possuem um lugar guardado no coração de vocês, embora sejam uma porcaria. Não... e não falo do PlayStation, que é fodão, mas do Nintendo 64. O N64, na minha opinião, foi um dos piores videogames de todos os tempos. Gente, tadinho do N64. Tá, contrastando já de cara, indo de encontro à opinião anterior do Caipira, né? Pois é. O início da era das trevas da Big N, que só veio sumir no Wii. Fala sério, o 64 foi um negócio meio bizarro. E como corolário da opinião dele, que ele falou que começou a era das trevas da Nintendo com o 64, ele acha que o GameCube também é uma merda. Ao contrário do Caipira. É um choque de opiniões, é uma discussão, uma coisa maravilhosa esse podcast. Todos os jogos que... Epa, não vou cortar isso não, é ao vivo. Tá bom. Então, todos os jogos que eram consagrados e tiveram continuação pro console foram ruins. Mesmo Mario, que é muito bom, foi todo bugado. E, talvez, as únicas coisas que prestaram foram o Zelda e Star Fox. Porque o resto, Donkey Kong, Mega Man e SSS... Que jogo é esse, SSS? International Superstar Soccer. Todos foram umas porcarias. Não incluo Mario Kart, porque acho o SNES melhor. Eu também. Mas seria muito mamilo para pouco dinheiro. Até mesmo nas tentativas ridículas de porte de outros sistemas resultaram em aberrações, como o terrível Resident Evil 2, que mesmo sendo uma droga, eu zerei. Meu Deus, cara, é amigo do Mamute mesmo, cara, gosta de sofrer, puta que pariu, cara. Então, acho bacana o envolvimento emocional e etc, mas certamente acho que foi só isso que justificou o 64 ir tão longe, porque ele era um aborto que a Nintendo cometeu e que demorou muito tempo pra se recuperar. Afinal, o console que sepultou DK e Mega Man, pelo menos na Nintendo, merece todo o ódio do mundo. Enfim, é isso. E perdoem o e-mail enorme, mas precisava ser dito. Agora vou lá, que meu horário de almoço acabou e preciso voltar antes de levar esporro. Continuem assim, pra que sempre estejam no meu top 3 de melhor podcast. Enviado pelo Samsung Mobile. Você comprou um telefone novo, tá? Muito obrigado ao Charles Bronson Jr. pelo e-mail. Tá vendo? A opinião completamente diferente do outro, né? Acha que o 64 é uma merda, um cocô. O e-mail do Elias Maluco. Ele comenta aqui até de um podcast já bem antigo, 43, aquele sobre meninos e jogos, que a gente ficou lá discutindo aquela coisa de videogames e coisa de criança e tal. Quem não ouviu, ouça, que acho que é um dos melhores episódios que a gente já gravou. Ele fala que lembrou daquela matéria da Record sobre o assassino de Realengo, o cara jogava videogame, bababá, e as pessoas com o tempo tentando conectar isso. E aí lembra que quando nos anos 90 o pessoal atacou o jogo de RPG, a mídia também atacou o Magic, e os pais das crianças que jogavam acabavam se influenciando por isso, proibiam o filho de jogar, e aí te cortava o videogame, mas o filho continuava exposto à televisão, né? E a televisão, a gente sabe, não é das melhores influências que as crianças podem ter, nunca foi, né? E hoje em dia acho que vai ficando até pior, né? Porque a inocência vai cada vez mais se perdendo e vai dando lugar à futilidade, né? Se você, né, a gente nos anos 90, a gente criança, mas via Escolhendo o Professor Raimundo, a safadeza da Escolhendo o Professor Raimundo era num comentário que o Lúcio Mauro ou que o Chico Anísio faziam, mas que você tinha que ser mais velho pra entender. Hoje em dia, você liga na novela, em meio da tarde, tá mulher pelada aparecendo, né? Tudo bem que sessão da tarde antigamente passava porques e hoje em dia só passa besteira. Mas também quem vê televisão de tarde, né, cara, hoje em dia? Então, a gente tem que prestar muita atenção nessas coisas aí e prestar atenção no que as crianças estão sendo expostas. E é isso aí, esse meio também é importante pra lembrar as pessoas que quiser comentar alguma coisa sobre algum episódio antigo, pode comentar. O Everton Mello fala, gamers, funkeiros, nerds. O aquecedor de tuba. Oi, aquecedor de tuba. Que isso, Rebeca? Vai ter gente com ciúme aí. Que porra é essa? É porque eu acho o nick dele legal, não sei porquê. Ah, entendi. Tá bom. Mas enfim, né? O grande aquecedor de tuba está aqui pra fazer uns breves comentários sobre o último cast do Troféu Zibo. Ele acha que estava meio óbvio que o NES, o Super NES, ia ganhar. Olha só, deixa eu contar uma coisa pra você. Eu tava anotando aqui no papel, fazendo as chaves à medida que iam terminando os confrontos, né? Alguns eu adiantava, tipo, ah, esse vai dar... Master System. Aí eu fui colocando no final, aí eu fui colocando o Super Nintendo até o final e coloquei ele já como campeão. Porque, pô, não tinha muita dúvida, mas tudo bem. Na verdade, é o Super NES, cara, pra nós que fomos crianças dos anos 90, é o console do coração. Apesar de gostar muito do Play 1, o Super NES é um console sensacional com ótimos jogos. Ele nunca teve um Super NES, mas sempre jogava na casa dos amigos os clássicos como Final Fight, Mario, Street Fighter e outros ótimos games como Chrono Trigger, Tactics Ogre e outros tantos RPGs que só pude jogar hoje em dia nos emuladores. O aquecedor de tuba fala pro ninja inimigo: você achou mesmo que um console pífio como o Polystation iria ganhar? Oh lord, o Polystation é praticamente uma pirataria autorizada, e isso já o desclassificaria da competição. Eu sei que quem escolheu os consoles foi o pessoal do podcast de Tanguinha, mas eu acho que um console que deveria estar aí era o grande Neo Geo. É verdade, eu gostava do Neo Geo. Tá bom, eu sei que ninguém jogou essa merda. Eu joguei! Eu também, era raro mesmo. Pois é, e que a única que fazia jogos pra ele era a SNK, mas tinha as melhores versões dos jogos de luta e merecia uma menção honrosa. O Sega CD merecia uma menção honrosa também, vocês falaram dele? Eu não lembro. É porque o Sega CD era uma expansão do Mega Drive, né, a gente acabou não colocando, porque senão iam falar, mataram o Kinect. Ah, tá. Tinha que ter colocado também. Então tudo bem. E aí, continuando o e-mail, agora vou tocar em um mamilo. Manolo. Ou melhor, um assunto mamilo. Que eu sei que depois dessa vocês não vão ler mais meu e-mail. Mas aí vai. O Chrono Cross é um jogo bom sim. E acho que é tão bom quanto o Chrono Trigger. Tcharam! Pelo menos vocês têm que afirmar que a trilha sonora é sensacional. Sim. Eu acho que vocês podiam fazer um cast só sobre ele. Não. É, acho que exagerei. E aí? Quem sabe, né? Vocês farão um podcast só sobre o Chrono Cross? Falamos sobre isso, eu gosto de jogos, episódio 241. Obrigado por ler meu e-mail, se vocês ainda estiverem lendo, mas como eu sei que ele vai ser cruelmente nerfado pelo Ilapso, pelo menos leiam algumas partes dele. Bom, falou pessoal e até a próxima. Porra, eu sou o vilão do mundo agora, né? Tem 50 mil e-mails, eu tento colocar um pouco de cada um. Obrigado ao aquecedor de tuba. Ó, viu que a Rebeca deu posição aí, hein? Que ela... Ó... É... Senhorito, pare com isso, entendeu? É, brincadeira! Senhorito, caralho. Fique quieto! Brincadeira! Estou apanhando virtualmente. O próximo e-mail é do Carnage. Meu nick é Carnage, apesar de não estar explícito no meu e-mail. Cara, você acabou de falar que seu nick é Carnage. Como é que não está explícito no seu e-mail? Ele tá mandando o segundo e-mail dele porque disse que o primeiro foi ignorado na leitura de e-mails 2 semanas atrás. Oh. Ixi! Caso leiam agora, estamos lendo, gostaria de saber por que nerfam tanto o Xbox 360. Vendi meu PlayStation 3 para comprá-lo e acho superior, apesar de não ter leitor de Blu-ray, e me proporciona mais diversão. Ouvi todos os 64 podcasts e o Tequila Diversão e tenho que dizer que o que mais gostei foi o 44, Potencial Infinito, foi o de Mega Man X. É, sugiro, com a abertura com a vocais da Rebeca também, ouça. Sugiro Mega que comentem... Man X, Mega Man X. Eu gosto de jogos hoje, tá? Mega Man X. Sugiro que comentem sobre bons livros que dariam bons jogos. A gente tá Legal isso. Na verdade, a gente não. Eu tô pensando sobre isso, já até separei o meu livro aqui, que é um livro nacional. No mais, quero dizer que ainda estou esperando Crônicas de Rodoviária. Sei que nunca vou escutar esse episódio. E espero que leiam esse e-mail. PS, como se assim, puderem... Crônicas de Rodoviária? É, eu não entendi. A gente fez o de... É, que é as histórias de fliperama, né? Mas, assim, especificamente de rodoviária... É, tem que ser fliperama de rodoviária? É, porque tem que ser aquele Street Fighter 2 em que o Hadouken sai dois Hadoukens que vão cruzando, assim, um contra o outro. Eu não entendi. Mas ele perguntou sobre por que a gente nerfa tanto o Xbox 360. A minha opinião sobre o Xbox é a seguinte. Eu acho que Next sensacional. É, eu não gosto do controle do Xbox, eu acho ele ridículo. E a Xbox Live é muito melhor que a PSN. E eu não gosto do fato de o Xbox sem DVD, porque aí você tem algumas perdas, como por exemplo, eu tenho o L.A. Noir e o Ken Loga também. O L.A. Noir do Ken Loga é uma porra com 3 DVDs. O meu é um disco que eu boto aqui e ela tem mais coisa que o dele, porque tem um caso a mais. Final Fantasy 13 também, mas é quem jogou essa merda? Só o Mamute e o Ninja Inimigo, que são retardados. É, essa coisa do DVD e o PlayStation é o melhor leitor de Blu-ray que você tem aqui no Brasil, né? Porque, e Blu-ray é uma, pra quem gosta de filme, pelo menos, é um negócio importante. E outra coisa que me irrita no controle do Xbox, aquela porra de pilha. Tudo bem que você pode comprar a bateria, mas mais $10, né, pra... É, realmente, você tem um controle que é só você colocar USB e carregar, é muito mais prático. Cara, a gente foi na casa do... Tava na casa do Keo Logan, eu, Ninja Inimiga Paraguai, um dia desses. Cara, foi um parto. O Keo Logan tem 2 Xbox, aquele riquinho. Uhum. E ele tem 2 Xbox e 35 controles. Aí ele ficou lá controlando. Não, cara, é... Uou! Pega esse controle aqui que tem fio e esse aqui que... Uou! Que a pilha e o outro tem a bateria. Uou! Foi um excelente prazer jogar Xbox. Então, uma confusão danada, cara. Mas assim, é um excelente console também. Aí vai da opinião de cada um. Como a gente tem que sacanear alguma coisa, de vez em quando, a gente sacaneia o Xbox, porque tem Halo. Se PlayStation tivesse Halo, talvez a gente sacaneasse o nosso próprio videogame que nós mesmos temos aqui, né? Tirando o Master Splinter, que é jogador de computador. Mas falaremos sobre isso muito em breve, que a gente vai fazer um episódio sobre fanboysice, tá? Então, mas realmente, rapidinho, o fato, antes de você terminar o e-mail, o fato de você ter que usar DVD e ficar trocando, realmente é um saco. Quando você acostuma a jogar só com Blu-ray, eu tenho só o PlayStation 3, não sou fanboyista, eu tenho um pavor de fanboyismo, mas eu só pude comprar um console, então tive que escolher o que tinha mais exclusivos que eu gostava, mas o meu sonho era ter todos, Xbox, Wii, etc. Esse sonho era ser o assim, Logan, né? Hã? Pois é, o meu sonho era ser o que eu Logan, exatamente. É. Mas aí eu jogo nos Xbox dos meus amigos e realmente eu vejo assim, cara, eu não troco de CD, DVD desde o PlayStation 2. Pois é. Não. No Metal Gear Solid 4 é até engraçado que tem um momento que o Otacon, ele zoa isso. Ele fala, Snake, você está na hora de você trocar pelo disco pro disco 2. Aí o Snake fala, mas que disco? Não tô vendo nenhum disco. Aí ele, oh, é mesmo, nós estamos no PlayStation 3 que tem leitor de Blu-ray. Nossa, que época legal que a gente vive, né? Mas é isso, Carlet. Agradecemos ao seu e-mail. Não é que a gente odeia o Xbox, né? Já, eu pensei que seriamente já em comprar um pra jogar Dance Central, porque eu acho aquele jogo sensacional. Mas... Ah, eu também. É, mas assim, é questão de opinião, assim. É, eu prefiro Uncharted e God of War a Halo, isso é, já é óbvio. E Gears of War. Gears of War é legal, mas eu prefiro Uncharted e God of War também. Quando você começa a pensar nesse tipo de coisa, você tem que fazer as considerações, né? Você tem mais amigos que tem um videogame ou que tem o outro. Mas cada um tem suas vantagens e desvantagens. O que eu mais gosto do Xbox e que mais faz querer ter um Xbox é o Alan Wake. Alan Wake, que a ainda Rebecca terei um assistiu. Xbox com Alan Wake. A Rebecca assistiu em filme eu esse jogo. E agora aquele momento, o momento amor desse programa, momento mágico. Silvio Santos está apresentando agora Namoro ou Amizade. Vai, Rebecca. Gente, eu vou ler esse e-mail especialmente para o Saci de Patinete, de 15 aninhos. Deixa eu fazer antes um anúncio aqui. Rebecca Lioshi, 27 anos. Não, peraí, você tá com 26 ainda, né? 26, até é. Até domingo você tem 26. Uh-huh. Rebecca Lioshi, 26 anos, Brasília, Distrito Federal. Para Gabriel Onassis, 15 anos, algum lugar na Bahia. Rebecca, solte sua voz. Então, eu vou ler o e-mail do Saci de Patinete, porque ele andou reclamando que eu não respondo comentários pra ele no meu blog. Então, ó, Saci de Patinete, quer coisa mais feliz do que eu responder pra você aqui no podcast, ouvindo a minha voz? Então vamos lá. Caras, só passei aqui pra dizer que o meu aniversário foi em julho, 27 de julho de 1996. Foda-se. Quer dizer, não é o aniversário que foi em 27 de julho de 96, é o dia em que você nasceu. Ninguém perguntou nada pra ele, mas tudo bem. Tudo bem. E Resident Evil 1 foi lançado no dia 26. Gostaria de pedir desculpas por ter mentido a minha idade no primeiro e-mail do episódio 31, mas é porque eu sabia que se eu falasse que tinha 14 aninhos, seria zoado por todos do podcast. Não tem problema, a gente pode zoar agora, A gente zoa assim mesmo, não sei se você reparou, mas tudo bem. O importante é que você levou numa boa e tá ouvindo a gente até hoje. Se você fosse uma criança até agora, você teria parado de ouvir, mas você foi bastante adulto até então. Isso que até pouco tempo atrás a gente achava que ele tinha uns 8, 9 anos, né? Ah, tipo isso. Mas tudo bem. Também queria falar que desde o dia em que vocês me caluniaram dizendo que eu tinha arrozado a Bebes, ela parou de me responder. Mentira que eu não parei de te responder, porque eu nunca tinha te respondido. Respondeu. Então como que eu parei de fazer uma coisa que eu nunca fiz? Tudo bem. Foi muito triste, pois eu comentava lá nas Girls of War e ela nem me respondia. Respondia a todos, menos a mim. Até que, aí ele mandou uma imagem, um print screen que ele fez do comentário que eu respondi a ele e colocou um coraçãozinho lá. Yeah. Tudo bem. Aí ele diz, só espero que ela continue a me responder o que eu estou fazendo agora. Mas, caras, realmente eu precisei dividir isso com você. E, Bebs, saiba que agora não tenho nenhuma chance com você, não mesmo, nem agora, nem nunca. Pois sou apenas um jovem de 15 anos. Mas quando você estiver com 40, passando por um divórcio, abalada por uma crise de meia-idade, não vou ter crise de meia-idade, porque eu serei uma senhora de 40 anos, linda, gostosa, maravilhosa, é tá verdade. Bom? E eu estarei lá ao seu lado para bebermos vinho em frente a uma lareira, num chalé, em uma noite de lua cheia. Gabriel Onassis, Saci de Patinete. Saci de Patinete, primeiro eu só queria te falar uma coisa, rapidinho. É, hoje em dia, eu não sei se você já reparou, mas as mulheres de 40 anos são inteironas. É porque você ainda tem 15 e acha que depois dos 25 não existe vida. Muito pelo contrário, tá? Já te adianto isso pra você já ficar ligado aí, vislumbrando possibilidades no futuro. Não se preocupa com isso, não. É, segundo, que você tem 15 e ela vai fazer 27, mas daqui a 5 anos a diferença não vai ser tão grande assim, hein? Não. Você, Gabriel, você me tire da sua cabeça, entendeu? Eu sou 12 anos mais velha que você. Eu tenho, inclusive, um sobrinho da sua idade, entendeu? Então, você pensar essas coisas me faz lembrar que o meu sobrinho também já pensa esse tipo de coisas em relação às mulheres mais velhas. E isso não é legal. Eu quero achar que as meninas de 15 anos ainda têm cabeça de criança, tá bom? Você vai ficar querendo, minha filha, desculpa. Então, você, não se preocupe, porque eu vou responder você no Girls of War quando você falar alguma coisa que mereça a resposta, entendeu? Eu não fiquei respondendo seus comentários porque você estava lá conversando com a galera sobre Resident Evil e eu não tinha nada a acrescentar, tá? Mas apenas pra te dar uma alegria momentânea, estou aqui respondendo seu e-mail, mas me tire da sua cabeça, ouviu? Vá pensar nas menininhas de 15, 16 anos do seu colégio. Isso e um aí. Beijo pra você e pra todo mundo. Ah, manda um beijo, já era. Não vai mais tirar da cabeça. Só queria dizer que quando eu tinha tinha 15 anos, Rebeca já fazia cada coisa. Enfim, estamos chegando ao final da leitura de e-mails e a Rebeca não está aqui à toa. Domingo é aniversário dela. Lindinha. Fazendo... Você precisava falar, né? Precisava agora falar. Agora o Anastas vai lá logo no domingo mandar um e-mail pra mim de aniversário. Aí, ó. Pode mandar, tá? O e-mail dela é rebeca.lioshi@girlsofwar.com.br, tá bom? Domingo é aniversário da Bebs e, como de costume, quando é aniversário de alguém, a gente fala aqui, parabéns pra Bebs, tá fazendo 27 aninhos, ainda tá lindinha, gratinha na chalorinha, tá certo? Obrigadinho. Então é isso, galerians, eu gosto de jogos, @baixofrentesoco.com, facebook.com/baixofrentesoco, twitter.com/baixofrentesoco e girlsofwar.com.br, Sinatra Happy Hour, podcast Sanguinha, Woo, vá lá no youtube.com e procure o Kyo Logan no Ludobardo, Dig Dig Jin, Dig Dig Joy, e agora ouçam podcast Resident Evil Stars. That was too close. You were almost a Jill sandwich. You're right. Meus amigos, nós já discutimos em outros podcasts sobre como grandes jogos de terror marcaram época antes mesmo de Resident Evil e como esse gênero já estava ficando popular. Grandes jogos como Alone in the Dark e Galerians. Galerians! Mas a gente chegou à conclusão que Resident Evil consagrou esse gênero. Resident Evil trouxe o survival horror para os videogames como um gênero definitivo, como um gênero de você ter que sobreviver muito mais do que conseguir combater, eliminar todos os inimigos. Você tem que gerenciar seu recurso para poder chegar até o fim. E por isso eu pergunto, LK6, diga. Você que é novo aqui, é virgem de Eu Gosto de Jogos? Ai, vai com calma, vai com calma. Eu queria saber a sua opinião. Por que que o Resident Evil fez, naquela época, tanto sucesso e até hoje faz esse sucesso todo, a ponto de gerar vários filmes, a ponto de gerar tantos fanboys dessa série? Pô, cara, ó, na minha opinião, você tem que levar em conta o cenário, né? O negócio saiu em 96, né? Então, assim, tinham coisas que hoje a gente nem lembra mais, mas, por exemplo, FMV, cara. O bagulho tinha uma FMV que você via a abertura do primeiro jogo, tinha um negócio que você via que investiram uma grana ali. Tinha uma ambientação legal, tinham atores de verdade, quer dizer, atores entre aspas, né? Atores, tinham pessoas de verdade, cara. Olha a definição aí. Não, tinha gente ganhando almoço de graça, é diferente. Por quê? Eu acho assim, uma opinião que eu tenho pra mim. Aquela abertura era o TCC de alguém, né? Que virou jogo. Alguém tava fazendo. Enfim, e assim, um negócio que a gente esquece hoje em dia, mas que na época foi muito importante pra Resident Evil, era a dificuldade do bagulho. Resident Evil era um jogo difícil, cara. Era um jogo difícil por N motivos, até pelo gerenciamento das suas provisões, dos seus equipamentos, enfim. Por ter controles ridículos e imbecis, o bagulho jogo. Que você sentia que você tava dirigindo um trator, né? Um policial trator. Sabe a jogabilidade de Resident Evil? Me lembra a jogabilidade Heavy Rain um pouco, cara. Que você tem que, tipo, indicar a direção pra onde você quer andar, e aí sim andar, entendeu? É um negócio assim mesmo, cara. E por último, uma coisa que a gente esquece. A gente tava falando dos jogos de horror, você falou Alone in the Dark, galera, mas assim, foi o primeiro jogo de horror mesmo, que eu acho assim, que foi um jogo bem feito pra videogame, né? Porque o pessoal ia jogar Alone in the Dark nessa época, eu jogava no PC, né? Que era um jogo que tinha um segmento de fãs mesmo e tal. Era um jogo que naquela época que a galera ia pagar pra jogar na locadora, porque foi antes dos jogos piratas, né? O primeiro Resident Evil. Se você tentar se situar assim, foi antes dos 5 mangos no jogo de Play. Eu acho, minha opinião é essa. 96? É, que são 96, porra. E, 96. Lá pro meados de 96 ou depois, nos Estados Unidos. E esse negócio de PlayStation aqui só foi começar mesmo lá no final de 97. Isso. A ser jogos R$5, que nem foi durante algum algum tempo. Vamos levar em consideração que em 96, o que fazia sucesso aqui na época era Super Mario 64. E 3DO, é verdade. E a gente tava acostumado com jogos mega coloridos, mega bonitinhos, ou então com gráficos assim, que estavam começando a revolucionar o cenário. E por isso a gente podia aproveitar essa revolução nos gráficos pra trazer uma ambientação mais tensa. Um troço que pudesse dar um pouco mais de cagaço. Porque o Resident Evil naquela época, e volto a reiterar, naquela época, dava cagaço. É isso que eu ia falar, cara, porque tu falou de colorido, aquele jogo mais parece um carnaval, maluco. O negócio era muito colorido, cara. Cara, e jogo da Capcom, né? Se você lembra dessa época, o que a Capcom fazia em 96? Era tudo cor vibrante, cara. Era Street Fighter, era Mega Man, era Vampire Saber, era o jogo do Mickey, cara. Street Zero, tá ligado? É. O vermelho do bagulho. Era o Street Fighter Alpha 1 ainda. O negócio era muito vibrante, vivo, e o negócio já vinha, né? Por aqueles quadrados que formavam os personagens ali, porque aquilo não era. Eu acho que chamar aquilo de polígono é tipo um elogio, né, cara? Porque o bagulho era feio, né? Mas na época era um negócio sensacional, né? Não, e era legal porque a câmera era sempre fixa, como a gente chegou a comentar em outros episódios. Então você só tinha a visão da cena de acordo com aquele ângulo. Você não podia mexer a câmera e ver o que estava acontecendo ao seu redor, mas você podia ouvir. Então você escutava tipo o zumbi. E você tipo, caralho, tá vindo zumbi de algum lado. Com certeza. E não podia escutar, mas você não sabia de onde vinha, porque a porra do som estéreo 2.0 era uma bosta naquela época. Não, ô, moleque. E outra coisa, né? A câmera, cara, é uma câmera de elevador de prédio, né? A impressão que você tava é que a mansão, ela tava, tá ligado? Você é o zelador vendo o que tava rolando, né? galera, o hóspede maldito é um zelador filho da puta. Tá entendendo? Tipo assim, é um negócio que você tá vendo a TV mesmo, né? Você tá na frente da TV jogando e o bagulho não tem aquela sensação, pô, se eu fosse esse cara, porra nenhuma, meu irmão. Tu tá torcendo pro cara se dar bem porque tu tá vendo uma câmera que tá atrás da estátua de corvo na parede, foda-se, né? Então o negócio é. O suspense tem muito disso também. Aliás. Você muitas vezes tá vendo a perspectiva de um observador ali, né? Um observador oculto, né, por cima, um maluco escondido ali vigiando alguém. Um voyeur, né, cara? O famoso voyeur, né, cara? O cara que tá filmando o irmão comendo a namorada, como qualquer vídeo do X. Agora, assim, no final das contas, eu acho assim, e esse negócio da câmera é interessante, até, não sei se vocês lembram, acho que todo mundo vai lembrar dessa cena no começo do primeiro Resident Evil, a parte do cachorro quebrando o vidro, né, cara? Caraca! Black, eu acho que se existe uma cena mais citada no Resident Evil é essa, cara. Porque essa tipo cena assim, foi você tremer e largar o controle no chão, cara, de susto. É tipo o Amnésia, a parte da água, entendeu? Ah, valeu, Ilaps, quando tu jogava com 8 anos no jogo. Essa cena... É, 8 anos, que você tinha essa, isso aí. Eu devia ter uns 10. Negócio que eu tava vendo aqui, no Resident Evil, antes do Resident Evil, os jogos de horror geralmente eram point and click. Então você não tinha muita interatividade com a cena, assim. Tipo, se você clicasse no lugar errado, dava merda e morreu, foda. Sim, Tipo, um negócio assim, o Resident Evil você tinha mais interação com a cena, assim. Essa cena do cachorro é uma. Você tá correndo, aí do nada por um cachorro, você caralho, morri. Morri porra nenhuma. Você pode correr, você pode matar o cachorro, você pode abrir uma porta, você pode empurrar. Você pode jogar o controle no chão e sair correndo. Você pode assustar. Caralho, mas convenhamos, como é que é Resident Evil? Pulou o cachorro, você tomou um susto, aí você vai fugir do cachorro. Cachorro? Aí você dá meia volta, lerdamente, assim, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, aí tu começa a correr. Nisso já tá o cachorro girando em você, cachorro, cachorro, cachorro, cachorro, cachorro, aí você, caralho! É, o negócio é complicado, cara. Vou mirar no cachorro, aí você empunhava a arma, aí eu tenho que apontar pra baixo, aponta pra baixo. Aí o cachorro já tá atrás de você. Aí você começa a virar. Aí o cachorro ainda tá atrás de você, porque você vira uma velocidade de 2 centímetros por segundo. Mas caralho, exatamente isso, caralho. Eu acho que assim, sinceramente, se você não tiver CNH, categoria D, cara, você não consegue manobrar o carro. Tem que ser motorista de lotação, de carreta. Isso, de Kombi. É porque animais não podem ser feridos durante a gravação desse jogo. Cara, o cara que fez o jogo pra mim é gordo. Sinceramente, maluco. Não. Mas eu não. Eu realmente acredito que, partindo pro desenvolvimento do jogo, eu acho que na Capcom é um grupo de gordinhos que resolveu falar, porra, cara, a gente tá fazendo muito sucesso com Mega Man, a gente tá fazendo muito sucesso com Street Fighter, mas tá na hora de lançar um jogo de horror. Vamos entrar nesse mercado de jogo de horror. Só que quando eles criaram o jogo, tinha esse nome de Biohazard lá no Japão. Alguém já chegou a jogar como Biohazard, né? Com certeza. Jogar o Resident Evil em japonês, ouvindo um com a dublagem muito melhor que a dublagem. americana. Sim. Mesmo sem entender nada. Pelo menos você sabia que o momento era tenso, né? Não é tipo, Jill, there was a zombie. Just a moment. I found something. What is it? It's a weapon. It's really powerful, especially against living things. Better take it with you. But how about you, Barry? I have this. Thank you. I'll take this then. O famoso bola de sinuca, né? Cabeça I hope this is de... not Chris's blood. Oh, Lord! Pelo menos em japonês, você tinha um pouquinho do terror do momento, né? Você não sabia o que tava acontecendo, mas o cara falava assim: Kuruguna, kano desuka. Jiro sandwich. Mas o engraçado é que não puderam trazer o nome Biohazard pra cá pro ocidente, lá nos Estados Unidos, etc. Porque além de já ter um jogo e uma banda que tinha o nome, apesar de eu não saber qual o problema de já ter uma banda com esse nome, né? Porque hoje em dia as pessoas lançam... Cara, se a marca já tem copyright, você não pode... O cara te processa e ganha mó grana. Esse juro? Com o nome de banda, sim? Sim, claro. Banda qualquer coisa, cara. É uma trademark, foda-se. Foi o lance do Jota Quest, né, cara? Que antes era Jota Quest o nome da banda. Era Johnny Quest? Era Johnny Quest por causa do Johnny Quest. Isso, e aí a Hanna-Barbera chegou nos caras e deu uma encosta neles e falou: ei, meu irmão, tu acha que vamos mandar o Race Bannon na tua casa? Esse os caras já ficaram em choque. Já, né? O maneiro é que a Capcom ela fez um concurso. Ela falou: então vamos fazer um concurso aqui pra saber qual vai ser o nome do jogo no Ocidente. E porque o primeiro jogo, se passava numa casa fechada, eles resolveram chamar de Resident Evil. Do tipo, tem alguma coisa do mal nessa mansão, além do zelador que ficou te olhando. Pô, cara, eu vou ser sincero, eu achei que o negócio era Resident Evil por causa do vírus, tá ligado? Tipo, uma metáfora, assim, tipo, o mal tá residente ali, naquela galera ali. Sim. Porque, assim, eu sempre pensei assim, que pra esse nome ter ganho esse concurso, puta que pariu, né? Imagina os nomes que a galera mandou lá. Zumbis até meus vizinhos dois, né? Zumbis até meus vizinhos, nossa! Porra, tá ligado? No mínimo, os nomes assim, deslocados. Rampo 3, o zumbi. Né? Ah, faz sentido algum, cara. Mas enfim, né? Agora sim, o que eu achei legal no Resident Evil, assim, aí um pouco mais pra frente, até que foi uma série que, embora eles seguissem uma fórmula, né, até mais ou menos o Code Verônica, enfim, aí teve o Zero depois, mas sem contar o 4, o Gun Survivor, esses que já fogem da fórmula mesmo, que é o zelador olhando, a Kombi, enfim, é o sentido que, assim, ela sempre tinha uma diferença, um upgrade mesmo do jogo anterior, mesmo sendo o 2, já tinha dois personagens, já tinha inimigo novo, já tinha negócio de você, aquele lance de dois cenários diferentes, você fechava com um personagem, uma história simultânea, aí o 3 veio com aquele lance de você ter a possibilidade, né, de esquivar, e você já tá andando na cidade, e assim, ele não era um jogo que o 2 era o mesmo jogo, pura e simplesmente com outra história, saca? Assim, você tinha uma diferença. E o que é mais importante, quando eles cagavam, eles não se sentiam na obrigação de, pô, a gente já colocou esse bagulho aqui, vai ter que colocar pra sempre. Não, eles tiravam, que eles inventaram aquela esquiva no Resident Evil 3, já tiraram o bagulho porque viram que o negócio ficava fácil demais e por aí ia, né? Isso que eu achei muito interessante, assim, você sempre tinha uma vontade de querer ver o que os caras iam colocar de novo, né? Uma coisa que eu achava muito interessante no desenvolvimento desses jogos de terror é que eles não se preocupavam muito em botar mecânicas pra fazer o jogo skill-oriented demais, entendeu? Porque o jogo era pra fazer você se sentir meio perdido nesse cenário, meio helpless. Então você não podia ser um cara que fosse mega habilidoso, você tirava de letra assim, esparadas, esquivando, dando mortal por cima de zumbi e headshot enquanto tava no ar, assim. Epa! Epa! Até o 4. Mas cada um lida com isso como pode, cara. No primeiro Resident Evil, o Chris Redfield era um cara normal. No 5, ele é um cara marombado. Ele começou a tomar anabolizante. Cara, no 5 ele bate, ele fez o intensivão Donkey Kong e ele bate no Hulk, moleque. A parada é essa, entendeu? Caralho, tipo isso. Pior não é o Chris, o pior é o Leon, parafraseando o próprio LK6. O Leon virou American Ninja no 4. Ele era um ator de malhação. Não, mas no 4 ele deu uma explicação, porra. Quando descobriram o que o Leon fez no Resident Resident Evil 2, o governo americano pegou ele pra treinar, entendeu? Porque porra, o governo americano tem muito esse cara que mata. Ele virou o homem do presidente, né? Ele deixou de ser o cara que tava no primeiro dia na corporação, bundinha, cabo ali, entendeu? Pra ser o maluco que mata gente quebrando o pescoço usando o Rocket Launcher e o caralho é quatro. Ele explode cabeças dando suplex. Ele não quebra o braço do maluco, ele explode a cabeça dando um suplex. O pior é ele pular de torre de sino, rolando. E cai rolando. Tranquilo, de boa. É a lei de John McClane, cara. No começo você é um cara com o pé cortado, assustado, com medo de cair no prédio, né? No outro dia você tá surfando no F-18, pô. É assim, né, cara? Eu lembro, Mamute. Eu lembro que quando a gente tava gravando o episódio sobre survival horror, falando do gênero em geral, entendeu? Entendeu? Uhum. A gente chegou a comentar que jogos de horror não costumam ter uma trilha sonora tão marcante por músicas que ficam na sua cabeça e depois você fica humming elas, tipo... E Resident Evil, na minha opinião, não se faz tão diferente, concorda? Eu concordo, eu ia falar uma parada, inclusive que pra mim, pelo menos, não sei se era com vocês, mas que era muito forte no Resident Evil, que era tipo assim, chegou na sala, aí, pô, tá lá o porteiro te olhando pela câmerazinha, safado, não sei o quê. Aí, moleque, aí tu, porra, que caralho, será que vai ter zumbi, será que vai ter cachorro, será que vai ter a porra da planta maligna, escrota, será que, sei lá, moleque, só que aí, tipo, tu não sabia muitas vezes diferenciar se tu tava ouvindo um barulho de som de passo de zumbi, ou se tu tava ouvindo o zumbi, porque, tipo, tinha uma trilha sonora no fundo, moleque, só com subtom, assim, tipo, tum, mas, tipo assim, tu fica meio de caralho, será que isso é um bicho andando, será que não é, aí tu andava um pouquinho, mudava a câmera, não tem nada, aí tava mais fácil de um zumbi, aí tu fica, puta, tinha um clássico som de zumbi devorando, que era tipo, rush, rush, rush. Exatamente. E às vezes você confundia isso com a trilha sonora. Mas exatamente. Sabe por quê? Resident Evil 2 aconteceu uma vez, rapidinho só. É que eu botei o joguinho pra rodar e era logo no início, quando você encontra o Licker, né? Que a língua do Licker tá pingando no chão e fica plic. É uma das cenas mais clássicas, se não a mais clássica do 2, né? Exatamente. E é tipo assim, aquele negócio que eu fiquei, caralho, que porra de barulho escroto é esse tá dando defeito no videogame, essa merda. Aí quando eu vi que era o vídeo, eu falei, caralho, que irado. Mas eu não esperava o bicho, né? Tinha um pouco essa parada de efeito sonoro meio bizarro, assim, que se confundia um pouco com os barulhos do jogo, com não saber muitas vezes o que esperar só pela trilha sonora, mas isso era maneiro, que tipo, botava num clima muito mais de tensão que qualquer outra coisa, né? Eu achava maneiro. Eu acho que a trilha sonora não faz certo justamente por isso, porque o jogo, o susto do jogo se baseia muito no som, assim. É. Se você botar uma música do Jump Project no meio de Resident Evil, não dá muito certo. Assim. Você não toma muito susto. Então é meio que aquele sonoridade bem subtom, assim, mesmo, que o Mamute falou. Tinha um detalhe que me deixava nervoso um pouco, que era quando a música ia subindo conforme você ia caminhando num corredor. Ia ganhando, ganhando peso. Vamos ganhando cretendo, né? Quando foi ganhando peso, ganhando peso, ganhando peso, você virava e caralho, um monte de zumbi comendo um maluco ali no canto. E fala, caralho! Não, moleque, isso era uma parada muito bem feita, cara. É um negócio que, assim, embora a trilha em si não seja um negócio que você lembre, a maneira como ela é usada é muito legal. Um negócio que eu lembro muito no Resident Evil é que vai ter em quase todos os jogos esses old style mesmo, é quando você tá numa sala que tá em todo silêncio, aí rola aquele loading, né, que a porta abrindo, né, pra quem não sabe, aquele lance é o loading do jogo. Isso. Então rola a porta abrindo, você subindo a escada, e quando faz aquele barulho da porta batendo, pum, aí começa o bagulho, né, tum, assim, aí tu já, caralho, vai ter alguma coisa aqui, meu irmão, o bagulho é, ou aquele shotgun, né? Ou aquela musiquinha, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, ai, puta que pariu, é a funk máquina de escrever, moleque, é a funk máquina de escrever, filho da puta. É o baú, né? É, o baú também. Mas uma parada que eu ia falar, cara, que eu achava muito maneiro o Resident Evil, vai um pouco na linha do que o Ninja Inimigo falou, é que, tipo, não é que a música ia crescendo, é à medida que você ia avançando na tela. Pelo menos eu já passei por... Depois de jogar várias vezes, né, o medo já não acontece mais, tu vai meio que notando. Tu já sabe que vai ter inimigo, aí tu para um pouquinho na frente da sala e tu vai deixando um pouco as coisas acontecerem, né? Muitas vezes, o que os caras faziam era botar uma trilha sonora que ia crescendo, não porque você avançava na tela, mas porque, tipo, o tempo que você gastava andando na tela era o tempo da música ir crescendo, assim. Uhum. Então, tipo, se você esperasse no início da tela, a música ia crescer da mesma forma. Mas a parada era muito casada na forma como você andava na tela, de modo que, bem ou mal, quando você chegasse ali no... Virar o corredor e, caralho, cinco zumbis zumbis, fudeu. A parada ia estar escaralhando assim, seu soldado ia falar, ah, moleque, fudeu, moleque. Pega shot, moleque. Não, você contar que nunca aconteceu contigo de tu abrir a porta, dar o load assim, plão. Aí quando volta a cena, tu tá num quarto cheio de zumbi. Tu, caralho, abre a porta de novo. Brrr, e vai embora. Aí fala, ok, não vou entrar nessa sala. Né, cara? Ainda mais que não inventaram, cara, aquela coisa no 3 de você apertar pra trás e o botão de corrida, aí você vira automaticamente. Né? Aí pra quebrou quadrado. Totalmente. Que antes, no 1 e no 2, não, você tinha que virar todo, entra na porta, aí você tá naquele nervo do caralho. Caralho, vou virar, e vi um zumbi te agarrava por trás. Você, porra, tamo cotovelado aí, meu irmão. Era exatamente isso. Tipo, 5 zumbis levantando e você voltando pra porta. Plocked, plocked, plocked, plocked. No 3, meio que tirou isso. Mas não, nessa questão de sonoridade do Resident Evil, só completando esse assunto, o Resident Evil, diferente dos outros Survival Wars que eu jogo, geralmente Fatal Frame, Silent Hill, você vê nesses outros Survival Wars, você vê que a sonoridade é meio mais com batidas, mais com... Você não vê muito instrumento, assim, você vê mais bateria, essas coisas. Sim, assim. Até mesmo Silent Hill é tipo barulho de corrente. É tambor o tempo todo essa parte. É isso que eu ia falar, não. Você na verdade não tem uma música, né? Você tem uma porrada de coisa batendo pra compor um clima, né? É praticamente o Hermeto Pascoal, né, cara? Só que no Resident Evil, pelo menos eu lembro muito do 2 nisso. Quando você entra, por exemplo, na delegacia lá, no Resident Evil tem muito piano nos cenários, assim. E o piano te dá aquele negócio a mais, assim, você, caralho, essa porra tem alguma coisa aqui ou não? O negócio do piano é sobretudo a herança do 1, né? Porque era dentro da porra, mas o tempo todo acabou que ficou essa porra. Corrija-me se eu estiver viajando, mas eu acho que piano dá aquele clima de mansão abandonada, é um instrumento de uma casa gigantesca que mora uma pessoa sozinha. Lógico. Ué, não vê? Não lembra o episódio do Chapolin, que tem o cara que tem que ficar passar a noite na mansão pra ser herdeiro dela? Caralho. Inclusive, o Resident Evil é cópia desse episódio do Chapolin. Moleque, eu diria mais. Contra o zumbi bola de sinuca. Moleque, eu diria mais. O Resident Evil, cara, ele é uma adaptação. Ele neguinho chegou assim e falou assim: oh, Scooby-Doo this! Eu teria conseguido se não fossem os policiais malditos. Moleque, é uma casa cheia de armadilha, moleque. Aí o livro que você puxa e abre uma passagem secreta, moleque. É Scooby-Doo pra mim, moleque. E é muito maneiro. Jogo, o Resident Evil é difícil porque tu joga com Chris e a Jill, né, cara? Se tivesse a Velma ali, ia ser muito fácil de jogar. O Tafum, né, cara? Nem entrava, né? Nem entrava na mansão, já matava o bagulho ali. Foi o Rui pro Herring, porra! Coisa que eu gosto até de levantar também dessa trilha sonora nos jogos mais novos é que, por exemplo, Resident Evil 5 tem uma trilha sonora mais ação. Tipo, tem hora que você começa a correr pra enfrentar uns bichos e começa... Você fala, caralho, imagina isso tocando no Resident Evil 1 ou no 2. Você tá entrando na loucademia de polícia lá, dos zumbis, toda abandonada. Aí quando você abre a porta, começa... Fala, caralho, tem que sair correndo e atirar em todo mundo aqui, porque é esse o clima que tá dando. Mas o clima da franquia é uma coisa que muda de uma forma absurda, né, cara? Pra pior do que o Resident Evil do 3 pro 4, dos 3 primeiros pros posteriores, só do Rambo 1 pro 2, né, cara? Que era um filme de drama. E virou um filme de porra de guerra do caralho, né? Bom, moleque, mas isso tá falando, cara, o é uma parada que eu acho muito escrota no Resident Evil, e tipo assim, a gente que jogou, né, a gente reconhece, cara, não é tipo, ah, pô, teve um salto e a gente só tá falando isso porque a gente não jogou tudo. Não, moleque, a gente jogou uma porrada de jogo Resident Evil. Aí do nada, moleque, tipo assim, o Miguel pegou o 3, o 2 pro 3 já foi uma parada meio escrota. O 3 pro 4 falou, what? Acho que o 1 pro 2 foi pior que o 2 pro 3. Eu acho que o do 1 pro 2 é o que tem maior diferença. Cara, eu costumo... Esse é mamiludo, porque assim, o 2, você ainda tem aquele lugar da da cidade tá bem abandonada, da academia de polícia. Eu sempre falo isso. A academia de polícia não tem quase ninguém. Aquele efeito. No Resident Evil 3, já começa com uma explosão, a Jill dando uma cambalhota pra fora, assim, um monte de gente correndo desesperada na cidade. Inicial não, é uma metralhadora. Acho... É? Não, isso no Easy Mode do bagulho. Né? É, no Easy Mode. Mamute, Eu nunca quero ver o 3 inteiro. Logo em minha defesa. Então, eu acho isso que assim, o primeiro Resident Evil, o bagulho é difícil. O segundo é fácil, cara. O segundo é fácil, tem normal e tem easy. O terceiro, o easy mode do bagulho, você vem com todas as armas, 25 spray, inventário maior. O bagulho é feito. Tu vem com um bagulho de. Porque assim, o um negócio que é importante falar, né? Resident Evil também era meio complicado, porque assim, você tinha um limite de saves, né? Não só um limite de saves, que você. O save ocupava espaço no seu inventório. Isso era uma parada genial. Exatamente. O que que acontecia? Você já ficava meio assim, porra, meu irmão, vale a pena eu salvar agora, mas vai que eu me fodo depois e não salvei, eu vou ter que andar pra caramba. Você tinha umas decisões assim, né? Isso fazia parte da dificuldade do jogo. Fora agora... Tem aquele lance do rank também, né, cara? Ligado ao save. Você, porra, caralho, não... Sim. Mesmo verdade. Você dá um replay do jogo, você fala, caralho, eu não posso salvar muito de todo jeito, senão eu consigo rank alto, não consigo armas novas. infinito, potencial infinito no flamethrower, tipo coisas assim. Aí negócio, você tinha que se ligar. Aí você ficava nesse dilema. Já o terceiro já foi um jogo assim, ó, meu irmão, o bagulho é sucesso, tu vai comprar, então a gente tem que fazer tu fechar o bagulho, então o easy mode, tu tem todas as armas, munição infinita, save infinito, o caralho é 4, se tu não fechar é porque tu é burro, né? Tu não consegue fazer aqueles mas puzzles. A dificuldade, o difícil do 3 é mais difícil que o difícil do 2. Ah, me deram uma reequilibrada nesse negócio. O cara, tudo do bem, 3, mas ficou assim... menos, e fica caralho. Menos jogo de tiroteio. No primeiro CD ou no segundo CD? Porque o difícil no segundo CD do 2 é cabuloso. Cabuloso mesmo. Quando eu não lembro qual que é o primeiro e qual que é o segundo CD. O segundo é o do Leon? O segundo não, é quando você joga o jogo B. Mas qualquer ordem, mas quando você joga o jogo B, que você tem que enfrentar o Mr. X. Resident Evil 1, ele trouxe alguns detalhes na jogabilidade que eu achei muito bons. Por exemplo, pra você se curar, você podia usar o spray de cura, que ocupava um slot no inventório. O spray de cura era um pouco raro, principalmente no jogando com o Chris, que era o modo mais difícil. Então, você tinha o substituto do spray, que era a ervinha verde. Pô, erva verde mais vermelha for the win, motherfucker. E você tinha não só a erva verde, como a erva vermelha. E eu acho que tinha ainda mais uma erva. Tinha azul. Azul curava poison. Isso. Então, você não podia ficar com as três ocupando vários espaços do inventório, então você podia misturar elas num pozinho que ficava numa sedazinha, tá ligado? O cara tinha um papel de seda no bolso, cara. Aprendeu, né? Era um bando de maconheiro mesmo, né, cara? Essa polícia lá do meio oeste americano, cara. Então... Mas não tinha uma parada que só a mulher podia usar o item de... Não, podia fazer zero. Erva? Ah, é só no zero. Aí, o que acontece? Você podia misturar três vezes as ervas e você podia misturar elas do jeito que quisesse, ou três verdes, ou duas verdes e uma vermelha, ou duas vermelhas e uma verde, porque a erva rilava um pouquinho só. Quando você misturava as três, você perdia a chance de usar elas separado. Então, se você usasse uma vez pra se curar, você ia, por exemplo, curar poison, e você não necessariamente estava com poison. Então você tinha esse jogos da mente para agradar o Ilapso. Isso, aí sim. Pra poder fazer... Traduziu errado, mas tudo bem. Decisões. E isso trazia um lance interessante. Sem contar com o save point, que era um ink pra você usar na sua máquina de escrever. Uma tinta. Era uma tinta. Não, na verdade não era nem tinta, era uma fita que você botava na máquina. Isso. Só que a fita mais muquirana todo o tempo. O cara fez lá a mansão, aí falou assim, aí, vou fazer um acordo com o motherfucker aqui que distribui tinta de máquina de escrever. Só que essa tinta só vai poder se escrever uma vez. Tipo assim, o rolo é grande pra caralho, mas você só vai escrever uma vez com essa merda. E você só escreve a sala que você tá, tipo, save number two. Acabou a fita. Caralho que merda, porra. Cara. Pô, agafaram minha vida infinita nessa merda, moleque. Não, esse fazia uma referência, porque ao longo do jogo você encontrava vários escritos falando de pessoas, caraca, estou perdido aqui e encontrei pessoas que comiam outras pessoas e elas estavam apodrecendo. E por isso eu tô escrevendo essa carta aqui pra largar no chão, em vez de fudir. A ideia era que você estivesse escrevendo também essas cartas. Prioridades, né, cara? Prioridades. É verdade, verdade. Mas o que eu gostei muito do 1 era o jeito em que você separava o Easy Mode do Hard Mode. O modo fácil do modo difícil. Não, mas o 1 nem tinha isso. O 1 era difícil, tinha, foda-se. Tinha, não, tinha. Quando você jogava com a Jill, era fácil. A Jill era fácil. Porque você podia carregar não. mais item e tal. Tomava mais dano, mas de qualquer forma. Fazia. Assim, o bagulho era difícil do mesmo jeito, cara. O bagulho assim, é um fácil. Jogo, juro pra você, cara. É um jogo que pro maluco fechar hoje em dia. Pega assim, a galera que joga o que for, cara. Pega o Resident 1 pra jogar, o original. Nego não fecha até hoje, cara. O bagulho é difícil. Não. Mas, ó, a primeira cena... Essa galera imbecil aí que hoje em dia fica jogando LOL e ROM aí, bota pra jogar Resident Evil pra você ver. Fazem nada. Joga Ninja Gaiden, quero ver. A primeira cena do Resident Evil 1, você começa com a Jill vai junto com o Barry lá. O Barry fica lá de sidekick dela. O Chris tá quase sempre sozinho. A não ser quando ele encontra aquela garota inútil, a Rebecca Chamber. Ela toca piano. Aí você vai, tem uma cena muito boa. Tem uma que ele encontra assim no começo do jogo. É, a Jill. O que é isso? Aí o Barry, sangue. Aí tem a do Chris, a Crew. Aí o Chris, sangue, vou procurar outras pistas. Aí vira a Jill e fala, um zumbi, pega a arma. Vira o Chris e fala, um zumbi, só tem uma faquinha. Ele não tem arma, né? Corre, neguinho! Que tipo de policial que é esse que não tem arma? Ele é um cara da Forças Especiais que vai só com uma faca pro bagulho. Então tu imagina por isso que ele o treinamento que esse cara teve, né? Irmão, o Chris Redfield foi treinado diretamente pelo Capitão Roberto Nascimento. Você não tá entendendo, meu. Faca na caveira e nada no coldre, porra. Faca na bola de sinuca, meu. Tem um detalhe interessante que tem dificuldades, assim, em questão de ter que dar a volta mais no cenário pra procurar jeito de resolver, porque tem uma hora que você tem que tocar um piano no jogo. A Jill sabe tocar piano, então tu senta lá, pega a partitura e toca. O Chris não sabe tocar piano, então ele tem que ir atrás da Rebeca pra botar ela pra tocar. E ela fica treinando, ela não sabe também. Tu tem que ficar fazendo uns outros bagulho que ela vai ficar treinando lá. O esquema clássico do Resident Evil é o seguinte: você acha uma porta, uma passagem, alguma coisa que por algum motivo não tá funcionando agora. Aí você vai lá pro outro lado do mapa, tipo, pegar a 12, tá ligado? Quando você pegou a 12, aparece lá o outro lado alguém falando, ah, abriu, ah, aprendi a tocar música, ah, resolvi destrancar a porta do banheiro e você pode usar ele agora, tá ligado? Então assim, o jogo usava umas ferramentas assim, totalmente imbecis em matéria de narrativa pra te guiar pelo jogo, assim, você não tinha muita liberdade, né? Você tinha que fazer aquilo ali e pronto, né? É, era o controle que o jogo estabelecia no jogador, entendeu? Exatamente, você não tinha chance de, por exemplo, fazer o sequence breaking, tal, enfim. E ele era bem, assim, você tinha as portas que você não podia passar no começo, então você conseguia uma chave, você tinha que lembrar, caralho, lá na puta que pariu, eu lembro que tinha uma porta trancada, eu tenho que voltar lá. O foda é que eu tô sem munição e eu deixei um monte de zumbi vivo no caminho. Isso era uns detalhes legais. Granville, existem pessoas nesse mundo que não jogaram Resident Evil. Você explica pra elas um pouquinho da história do Resident Evil 1 pra gente. Do 1 é o seguinte. Teve um suposto caso de assassinato numa mansão, onde sumiram corpos. E o grupo especial da polícia da cidade de Raccoon, cidade esquilo. Chamado Stars. Chamado Stars, ele vai investigar esse sumiço, esses corpos. Numa mansão. Eu nem lembro o que significa Stars. É Strategical, Tactical, qualquer coisa, né? É alguma coisa assim. Aí eles vão investigar. Eles vão investigar nessa mansão nas montanhas. O pessoal sabia que tinha uma mansão nas montanhas, mas não sabia quem que era o dono, quem que se fazia na mansão. Achavam que era tipo uma casa de camping, ou passar um tempo uma lá. Uma casa de camping. É, coisa do tipo. Só que ao investigar, e isso eles detalham mais no remake do 1, eles descobrem um corpo nas imediações da mansão, que era uma floresta, tipo uma mata atlântica, uma floresta mais de montanhosa. E ao investigar o corpo... Tudo isso no meio oeste americano, né? Que é uma região desértica. Beleza. É desértica, exatamente. Aí, ao investigar isso, eles se deparam com cachorros estranhos. Cachorros comendo o corpus ou alguma coisa no chão, né? Que você não sabe o que é. Aquela cutscene inicial, cara. O áudio é tudo muito bom. A interpretação, tudo é genial. É uma das coisas eternizadas. Eu não sei nem porque que no remake eles não mantiveram isso, assim, moleque, igual. Moleque, não. A abertura é foda. Parece tipo a abertura de Tokusatsu. gatos, sabe? Fala, uou, esse aqui é o amarelo, esse aqui é o vermelho. Ele olha bacana. Aí tem o Chris fumando um cigarro. Tem o Wesker mexendo no topete, colocando Ray-Ban. Johnny Bravo, total Wesker. E tem, claro, né, o final da abertura, né, que é o maluco virando pra trás do corredor e eu tenho uma arma, mas eu vou só berrar e morrer aqui. A gente não lembra. Se pegar essa abertura do Resident Evil e colocar a música do Changeman por cima, acho que rola, cara. Não, e outra coisa, a gente não lembra, né? A gente pode ter esquecido, mas o símbolo do Resident Evil era um olho. É um olho desesperado, assim. Tipo... Aí no 2 já era um olho que ficava no ombro do William Birkin, né? Já era um olho mutante. E aí no 3 acharam que essa coisa de olho era coisa de puto e acharam melhor. E botaram, e botaram um decote numa versão do CD e na outra versão botaram um Nemesis. O Resident Evil 1 é legal, que você vê todas aquelas coisas e você vai parar numa mansão. E você ainda não sabe o que tá rolando. E você vai descobrindo ao longo do jogo que é um zumbi, um monte de zumbi tá rolando lá, que é um vírus que tá sendo desenvolvido lá pra uma empresa chamada Umbrella. Descobre que um maluco... Hã? Unilever. Verdade. Descobre que um maluco da sua equipe tática especial, aliás, Stark... Olha os spoilers, hein? Olha os spoilers. A gente tem um... A gente segue a regra aqui dos 5 anos. Você Ah, beleza, beleza. Não é spoiler. Aí tem o pessoal da Special Tactics and Rescue Service, que é S.T.A.R.S., descobre que tem um traidor entre eles que faz parte da Umbrella, que é o Wesker, o Johnny Bravo. E na época ele ainda não era um super ninja do mal que jogava míssil com as mãos nuas e andava na velocidade da luz. Ele era só um policial normal. Isso é o que você pensa, né? Isso é o que ele quer que você pense. E você enfrenta as mutações bizarras no final. Você enfrenta o Tyrant. O Tyrant é um dos vilões mais marcantes de Resident Evil, cara, na minha opinião. Por quê? Porque ele é muito fácil comparado ao resto do jogo? Não, nem porque ele é muito fácil. É porque ele tava naquele recipiente de água bem japonês, sabe? Com aquela água borbulhando verde. O bicho... Aí você fala, caralho, esse bicho é bizarro, hein? Tipo no vídeo do Lactobacillus Vivos, né? Ele tava lá numa bacia de Yakult, aí ele quebra, te dá mó susto, você, caralho, fudeu. E o bicho, ele pro Resident Evil, ele é dificinho, sim. Ele é um cara pelado. Não, peraí. Ele é difícil pro Resident Evil do 1 ao 3. Porque se tu estiver jogando, tipo, o 4, moleque, aparecia um Tyrant, tá bom, Tyrant, senta lá, Cláudia. Dá um tiro, pum. Ah, meu Deus, aí dá outro. Moleque, os inimigos parrudos do 4 e do 5 são tipo Tyrant, moleque, é ridículo. Cara, porque é engraçado, né, cara? O primeiro Tyrant era um maluco, foi uma aberração que o experimento deu errado e ele é difícil pra caralho. É. Uma parada estabiliza e vira produção em massa, com a merda, né? É, mas soldado do change uma parada. Aqui, sei lá, acho que só eu que achava o Tyrant fácil, então, porque ele era muito lento, ele só andava, ele não corria atrás de você. Mas tinha um grande problema do Tyrant, Granville. Que era matar na faca. Que era chegar nele com... Você tinha que chegar nele com munição pra levar ele. Se você não chegasse com munição suficiente... Cara, eu já acabei... Eu já teve vezes que eu joguei que eu acabei na faca com ele, cara. No desespero. Mas eu acho que isso é até de Resident Evil mesmo. Porque até no Resident Evil 5, na última fase do Wesker lá, eu lutei contra ele com um bastonete elétrico, porque tinha acabado a munição. E eu e o senhor Eternidade assim, caralho, bate, corre! Muito bom. Só que o... E o Resident Evil não tem um final, assim, final, né? Não tem um final nossa. Isso, moleque, era um negócio maneiro no 1, no 2, que era uma parada, tipo, caralho, zerei o jogo, moleque. Aí, tipo, só que se você jogava o jogo até o final verdadeiro, tipo, ele dava um close pra fora da casa, assim, ou pro território da mansão, e aparece tipo o rosto do Tyrant, ou alguém rindo. É. Tipo assim, não acabou essa merda, tu não deu conta, é um merda, entendeu? Tu saiu vivo, mas tu não terminou a parada. É, isso que era muito maneiro. E tinham finais diferentes também, tipo, um com a Jill e o Chris se pegando com o helicóptero, indo embora, outro só a Jill, assim, falando, caralho, o Chris ficou lá dentro, que merda. Matei o Chris, sou Tinham vários finais nesse jeito. Mas o que eu achei mais maneiro desse lance de finais finais envolvendo os dois personagens e a jogabilidade ao longo, foi no 2, que o 2 trouxe um negócio que eu achei muito maneiro, que era o jogo A e jogo B. É. Quando você zerava, quando você começava o jogo, você escolhia o Leon ou a Claire, que era a irmã do Chris. E quando você escolhia um deles... Em outras palavras, você escolhia ou a Aspira ou a Universitária. Conforme você escolhia um dos dois, você seguia o trajeto normal do jogo. Depois que você zerava, você salvava o jogo e você dava load de novo pra começar como foi aquela história no ponto de vista do outro personagem. É, mas era uma parada maneira, porque logo no início do 2, né, você cai de carro e o carro capota. Mas na frente do carro tem, tipo, uma barricada, sei lá. E atrás também, ele cai um negócio atrás. Então, cada um sai pra um lado do carro. É. Isso é a grande parada do jogo. E aí, na verdade, tem um lado certo pra ser lado A e lado B por conta disso. Porque acho que é o Leon que tá dirigindo, né? Isso. Então ele tem que sair pelo lado do volante, entendeu? E aí toda a história que vem daí é muito maneiro isso. Tipo, ele é o único cara que poderia ter saído por aquele lado do carro enquanto a Claire vai pelo outro. E aí o lado B tem mais sentido ou menos sentido nesse escopo, assim. E tem uma cena que você tá no elevador descendo, lutando com, sei lá, com a Claire. Aí você luta contra o boss do jogo lá, uma das vezes que ele aparece, você se fode pra caralho, derrota ele e sai correndo. Aí você, com Leon, quando vai jogar de novo, você sobe o elevador, aí você meio que vê o corpo do cara caído no chão, aí você fala, porra. É. E a Claire derrotou ele, vai ser tranquilão, aí você abaixa. Aí ele levanta, tipo, mais bolado ainda, tipo, tá fudido. É. Esses detalhes eram maneiros. É, era muito foda, e os finais, né, que complementavam a história, e você não visse o final 2, você ficava meio, caralho, acabou tudo bem, mas aí depois ele viu o final B, tu falava, caralho, que irado a história. Ainda teve um desdobramento, né? É, pô, muito bem mandado, cara. E Lapso? É, nóis. Você gostou da história do 2, jogando Resident Evil 2, você se lembra bem da história de como começava? Qual era o propósito dos personagens? Sacaneava que é o seguinte, 2 meses e 5 dias depois dos eventos do primeiro Resident Evil 1, ou seja, em 29 de setembro de 98, o T-Virus, o vírus T, foi liberado nos esgotos da cidade Esquilo e infectou ratos. Afinal, ratos habitam esgotos até no meio oeste americano. Os ratos subiram às ruas, invadiram as casas das pessoas, começaram a morrer as pessoas, e aí já viu a merda como é que deu, né? Fica uma boa ideia pros terroristas, quando quiserem fazer alguma coisa, tá, no mundo real, infectar ratos antes. E cachorro também, porque todo mundo deixa cachorro lamber e foda-se. Aí... Todo mundo deixa cachorro lamber. É, gato também. Cachorro? Gato e cachorro também ajuda. E corvos, né, cara? Toda cidade tem que ter corvos. Claro. Como em todo bom filme americano, o Aspira, o policial que tá no primeiro dia de trabalho dele, que coincidência, o Leon Kennedy encontra uma garota bonitinha, coincidência também universitária, no restaurante. E aí ele leva ela de carro. O que será que ele queria fazer com ela, né? Queria comer, obviamente. Coincidentemente, a garota tava... Tipo, bebendo no bar e aí um zumbi aparece, aí tipo, hell breaks loose. Aí ela, ah, meu Deus, senta a porrada no zumbi. Mas ele queria comer assim mesmo. Ele queria comer assim mesmo. Coincidentemente, ela é irmã do Chris Redfield, tava procurando o irmão, que o irmão tava desaparecido há 2 meses, desde que deu uma merda na mansão. E o irmão dele e o irmão dela era parte do Stars. E aí tem esse negócio todo, carro capota, vai começar o jogo. E o Leon é tipo um aspira, ele chega no primeiro dia assim, hoje é meu primeiro dia de trabalho. Tudo acabei de falar isso. Não, calma, passei... calma, o Leon fala, eu sou aspira, sou o primeiro dia de trabalho, tu, acabei de fazer minha prova aqui, passei, fui escolhido no concurso aqui. Zumbis! Não, mano, tipo assim, fiz a minha barba, tô apresentava pro chefe, entendeu? Usei a minha arma. Hoje eu vou levar o tutorial level aqui da delegacia. Toma, filho da puta. Aí começa. E o maneiro do jogo é que você, que eu acho que deu um aspecto interessante, é que você tá perdido na cidade. Você não tá perdido só naquela casa. O que perdeu um pouquinho do efeito claustrofóbico que um dava, né? O 2, ele dava um efeito mais de perdido. Tipo, eu realmente não tenho ninguém, mesmo nessa cidade, não tem ninguém que me ajude, porque todo mundo é zumbi nessa porra. Cara, mais ou menos. Mas aí, espera. No 2, eu acho que ainda tem esse efeito, porque a maior parte do jogo você fica na delegacia, né, cara? É isso que eu ia falar. Você fica na delegacia o jogo inteiro, e claro, né, que construíram um super laboratório gigante subterrâneo da delegacia. Do lado da delegacia. Sem o chefe de polícia. Puta. O chefe de polícia corrupto, que era o irmão gêmeo do Hagar, né? Tá ligado? O que foi filho da puta que na hora de construir essa delegacia achou que era maneiro colocar uma estátua que tivesse uns cristais lá e que abrisse as passagens secretas? Caralho, moleque, vou te falar. Cidade, é o cara que mais vendeu casa no Scooby-Doo, moleque. Que projetou a cidade, moleque. Arquiteto do Scooby-Doo. Pois é, porque, tipo, cara, você vê, o 3 é a mesma coisa. Tipo, ah, tem um prédio aqui, mas falta o crank, né? Como é que é? A manivela pra abrir a porta. Mas a manivela só tem uma entrada hexagonal. Aí tu porra. Pelo canal dança da manivela, né, cara? É, porra, cara. Não, e quando a manivela quebra, porra, aí você tem que pegar uma chave de boca. É, é. Caralho, moleque. E é tipo assim, tu pega finalmente você pega a maldita manivela quadrada, sei lá. Aí depois tu, porra, beleza. Aí tu acha um lugar, tipo, com uma manivela com entrada hexagonal. Aí, porra, maluco. Foi o Conan que projetou essa merda, cara. O que eu acho foda no 3 é que assim, do 1 pro 2 são lugares diferentes, né? São regiões diferentes. Você tá numa mansão na floresta, você tá na cidade. E tem tipo 2 meses de diferença. Do 2 pro 3, o bagulho já fica confuso. Por quê? Porque o 3 começa um pouco um antes, dia do antes do 2. É ao mesmo tempo, né? E termina, né? Depois do 2. A porra da delegacia é outro lugar, né, meu irmão? Já colocaram barricada, já quebraram a escada, já fizeram. Ah, pera aí, pô, tu nunca. Pera aí, o LK6, vou falar que. Em Santos só tem um departamento de polícia, pô. Não, é o mesmo. Foi na 57 DP. Não. Fala, te enganaram. No 2 é a 57 DP. O clone do Wesley. Não. Te enganaram, cara. No 2 é a 57 DP e no 3 é a 59 DP. E você é preconceituoso, você tá falando que preto é tudo igual. Era outro preto diferente. É LK6. A parada aqui é a seguinte, cara. É porque todas as delegacias em Raccoon City têm a mesma fachada, tem a mesma estátua pra você tirar o coração de unicórnio de dentro, tem a mesma escada no final da parada. Do lado direito você vai entrar, tipo, na sala do chefe. E lado esquerdo, aliás. Entendeu? É tudo igual. Mas é, tipo, não é o mesmo lugar. Mas, LK6, isso que você falou tinha umas coisas bem legais no 3. Que você, por exemplo, no 2 encontrava um cara que tava numa sala e fala: eu vou tentar, sei lá, não lembro o que ele falava, mas falava alguma coisa tipo: vou procurar ajuda, ou vou tentar procurar esses dados aqui, vai na minha frente. Aí você vai e no 3 você encontra o cara morto lá no chão. Ou então, um personagem que você viu no 2, ele tá zumbi no 3. Oh, o Brad, né, cara? O Brad isso. Morre na frente da delegacia no 3 e ele é um cara que tá no 2 lá, te atormentando lá, tá escondido ali pra tu pegar roupa secreta ali. O 2, ele não teve uma história assim, porque ele não reinventou nada, ele não, era ainda o vírus, tinha uma variante do T-Virus, né, que era o... Isso, era o T-Virus. T-Virus. Aí você ia parar num laboratório mega sinistro, saindo de uma passagem secreta dentro da delegacia, indo pelos esgotos, aí você viajadamente ia parar no laboratório, aí sim você descobria toda a parada, que tá acontecendo, de novo, Umbrella, fazendo esses esquemas. E tinha o Doutor Maluco, que usa o experimento nele quando os soldados da Umbrella vão lá pra fazer queima de arquivo. Não, peraí. Soldados da Umbrella, não. Quando o Hank e companhia, isso pra mim é tipo a parada mais foda do Resident Evil, cara. Eles pegaram, tipo, um personagem secundário com quem você podia jogar, que podia compartilhar o espaço com queijo, tofu. Os caras simplesmente tornaram um cara oficial na série, cara. É muito maneiro. Porque o Hank, ele é o cara, tipo, que dá o tiro no cara lá, que eu agora esqueci o nome. William Birkin. No Birkin, é. Ele é o cara que pega o G-Virus quando o Leon joga de lá de cima. Ele é o cara que pega, que mete o pé na cidade com o último frasco do vidro pro Wesker, sei lá. É muito maneiro, tipo, no sentido de que ele é um personagem muito ativo, apesar de ser fantasmagórico, assim, né? Mas aí, o Hank não usa máscara o tempo todo, cara. Quem te garante que ele é um só? Ele, cara, é tipo um exército, cara. É, não, ele é o soldado Riddler, não, do bagulho ali, né? Não, ele é o survival. Ele é o soldado que nunca morre, entendeu? Ele é o melhor soldado da porra toda. Esse que é o truque. Tem máscara anti-gás, cara. Pô, você não quer máscara anti-gás morrer? Verdade. Ele é tipo o Ed e o Biggs do Final Fantasy, né, cara? Tem todas. Por aí mesmo. Decide. Cara, um negócio interessante, né? Tem aquele lance dos epílogos no final do 3, não sei se vocês lembram. Sim. E tem até um epílogo dele, né? O último, não é? Eu acho que é. O epílogo do Hank. Como é que é o nome? Totalmente genérico, né, cara? É, e começou meio como piada, né? Tipo, o quarto sobrevivente do jogo 2, que era um modo extra, né? Pra você jogar com o cara, que tinha pouca arma e tal. E é pra, os caras apostaram nisso e o jogo desenvolveu muito em cima de um personagem absolutamente secundário, assim. Eu acho isso muito foda, cara. Não, eu vejo de outra maneira, pra ser sincero contigo. Eu vejo de uma maneira assim. Ele sempre tava lá, ele é um personagem importante pro bagulho. E você tinha um modo secreto lá que pra você abrir não era fácil, né? Tinha, você era em menos 2 horas e meia, sei lá. 2 ranquear, enfim. É. Mas assim, é tipo um prêmio pra tu poder jogar com o cara pra ver como é que foi mais ou menos a situação do ponto de vista dele. Isso é verdade. É, não, assim, eu acho que o Mamute falou de uma maneira assim, que ficou parecendo como se os caras tivessem essa ideia depois. Não, o bagulho tá tudo ali no universo do 2 mesmo, foi uma não, ideia. Não, óbvio, caras... óbvio, é. Óbvio, mas o que eu tô falando é que nos outros jogos também é meio aproveitado, assim, né? Aí a partir, eu acho que no 3 ele ainda não é personagem no Mercenaries, mas no 4 ele é. Aí nos spin-offs ele sempre aparece como um personagem que conta a história que você não viu, né? Eu acho muito maneiro, assim. Ah, porque sim. Ele cara, se tornou um personagem oficial. Máscara, ou vai ser o Jack Bauer ou vai ser o Snake, cara. É um desses malucos. Eu acho legal também aquela personagem, a Ada Wong, que é a mulherzinha meio oriental gostosona que o melhor Leon... Melhor personagem da série, porra, na minha opinião. Gostosona não, né, cara? Que isso, ela era mega sexy, bro. Pô, sexy é uma coisa, gostosona é outra coisa. Cara, a parada é que assim, ela é um contraponto maneiro pra Claire, porque a Claire é tipo, a mulherzinha gostosa que tem um cabelo pro Leon porque ela tá procurando o irmão. É. A Ada não, moleque, a Ada... É, não. A Claire é porque ela é menor de idade, mano. Claire é underage. Mas não tem nenhum aspecto direto que mostra que o Leon e a Claire se gostam, vão se pegar. Eles são só, tipo, brothers ali. O que acontece com a Ada... Quer comer, porra. Ninguém encontra a mulher no meio do negócio bebendo e leva a mulher no carro. a Ada, o Leon, ele chega a gostar dela. Ela fala assim, eu tô procurando o meu namorado aqui, o John. Quero saber se eu encontro ele por aí. Ah, é verdade. Aí o Leon manda assim, eu vou te ajudar. Aí ele pensa assim, porque se ela encontrar o namorado zumbi, eu vou dar um ombro amigo. Não, fora que tem aquele lance do 2, assim. Que... Rola até o beijo do 2, pô. Ele acha que ela morre, o caralho. Não, e tem aquele outro lance do 2, que eles estão, tipo, saindo da delegacia e tal, aí o Leon toma um tiro. O Leon se joga na frente dela pra... É verdade, isso, o Leon se joga na frente dela e toma um tiro por ela, ela faz a curativa. Se você reparar na ele, assim, ela não tem nenhuma roupa branca, aí ela rasga uma parte da roupa pra fazer o curativo. Você já imagina o que é. Então tem aquela lance. Tipo, o Leon é um virgem, cara. Não, Bruce, ele é virgem. Ele ainda não é o badass motherfucker do 4. Ele ainda não pula da torre do sino, né, meu irmão? É. Não, cara, mas peraí. Ele ainda é virgem no 4, cara. Ele é só um virgem que você pode olhar pra debaixo da saia da Ashley e ela falar assim: o que você tá olhando, seu pervert? Aí ele faz uma expressão de meio: desculpa. Mas isso é pedo bear, né, bro? Não, cara, porque ele tá ainda desesperado pelo tracinho. Só pra constar, no final do 4, uma coisa que eu não esqueço é quando termina o bagulho e tu acha que acabou o jogo, a filha do presidente, na cara de pau, te chama pra um overtime, né? Bora rolar um overtime. Pega, moleque. Aí ele tipo, pô, não, se pá nem rola, né? Tipo, né? Vai dar merda, né? Teu pai, meu... Vai dar merda, não. Quero comer a mulher das telecomunicações. Aí ele passa uma cantada sensacional na mina da telecomunicação no final, né? Nós estamos a não sei quantos quilômetros de distância. Pô, mas e aí, você tá bonita? O que você vai fazer essa noite? tá bonita. Horas eu chego aí, né? É, pois é, eu tô no jet ski, eu sou rico pra caralho, tenho um jet ski roubado aqui, tá afim de dar um rolê no meu jet ski, sou foda. Não, o que me incomoda um pouco dessa ligação do 2 e o 4 do Leon é o seguinte, falando ainda da Ada. A Ada é a mulherzinha que, na verdade, ela, aquilo que ela falou que ela tá procurando um namorado é uma desculpa. Porque, na verdade, ela é uma espiã pra pegar o D-Virus e dar de volta pro Wesker. Aí ela encontra o Leon, começa a manipular o Leon pra ele ajudar ela a fazer isso, pra depois ela atrair. Só que... Porque, né, cara? Essa porra... O cara não faz... Ah, tô procurando um namorado. Tá procurando namorado em Nova York, porra. Tô procurando namorado em Chicago. Tô procurando namorado em Raccoon, porra. Que sacanagem, né, cara? Porra. Seu namorado é o quê, porra? Tic-teco? E por vários momentos na série, obviamente, pra ele ser um troço mais romântico, e ela acaba gostando dele. Ele pula na frente do tiro pra salvar ela, ele ajuda ela e ela começa a gostar dele. Então, no finalzinho, depois que ele descobre a merda toda, ela se mata pra ajudar ele e fica pendurada lá no penhasco infinito do laboratório. Que não sei porque o laboratório tem um penhasco infinito. Se o bagulho já era subterrâneo. É! Era tipo, tava no core da terra aquela porra lá, meu. Mas beleza. Ele tava fazendo teste com zumbis pra ver se o zumbi morria por queda de altura. Porque eles esqueceram de acimentar a porra. Não, cara. Cavava mais uns 10 metros, né? Vai, joga outro. É pra saber se o zumbi voa, cara. Você Você voa, zumbi. E tem a cena em que ele tá segurando a mão dela. Eida, eu não vou deixar você morrer, não sei o que. Ela, desculpa, Leon, eu te amo, mas eu vou me matar, blá, blá, e se joga. Aí você, puta que pariu, Eida morreu. Aí ela caiu no penhasco infinito. E no 4 ela aparece. Oi, Leon, tudo bem? Ela aparece no final B, ela joga a bazuca no final B. Tipo assim, aí já é a minha opinião. Assim, eu acho que ela nunca gostou do Leon, cara. Ela só tá jogando ali as cartas dela pra... Tanto é que, tipo, ela só fode o Leon a série inteira, né, cara? No 4 N vezes, é tipo um bagulho tipo Lupin Sansei, tá ligado? Não, ela meio que gosta um pouquinho. Ela quer foder, tipo, o dever chama, mas ela gosta dele. Então, tipo, ela meio que dá uma equilibrada. Tipo, se ela casaria com o Leon, pegaria o Leon se ela não fosse uma mulher muito, muito malvada, entendeu? Mas ela é muito evil. Então ela tem que entregar a ampola lá pro Wesker com o vírus. Ela pensa assim, ele é muito bom pra mim. Vou deixar ele pra mim. Exatamente. Eu não tenho... minha vida não tem espaço para amores. A mesma coisa o Leon, né? Ele é muito bom, cara. Entendeu? Ele é muito bom pra se relacionar com alguém, entendeu? Ele é herói de fim de ação, pô. No final do 2, joga uma bomba nuclear naquela... É o 3. Ah, é, no final do 3, né? No final do 2, você só foge da cidade e abraça. Isso. Foge pelo trem subterrâneo, que tem um trem gigante, que sai numa montanha que ninguém nunca viu, né? Olha, caralho, tem um túnel. Moleque, caralho, isso aí, tudo debaixo da delegacia, cara. Cara, trem sair em montanha é muito Alpes Suíços, meu irmão. Porra! Não, e o final, o foda é que o bagulho é muito corne, porque, tipo, a Claire olha assim pro horizonte com cara de nada, né? Tipo, puta, mas e agora, Leon? O que a gente vai fazer? Aí ele já pega a arma, já dá aquela puxada no na porra do... Caralho, a porra de cima da arma lá, tá ligado? Tipo, gatilho. Nós vamos pegar a Umbrella, caralho. Aí uma música tipo do Slipknot, tá ligado? Pô, e aí? Não, né? Ela pergunta, o que a gente vai fazer agora, Leon? Ele, vamos lá, voltar na delegacia e pegar a roupa secreta agora, porra. Mas reparou que esse é o final de todos os filmes do Resident Evil? Todo filme do Resident Evil termina assim. Agora a gente vai sentar o cacete na Umbrella. Menos um. Um termina com, tipo... todo mundo fudido, né? Começa o próximo filme, todo mundo fudido. Um termina, tipo, começo do novo Tomb Raider, né, velho? A mulher saindo assim, gritando... Ah, tá rica! Um termina com ela olhando a cidade devastada. O 2, o 3 e o 4 terminam com ela assim: nós vamos foder a Umbrella. O 3, cara, o 3 pra mim foi... No 2 ele ainda teve, um pouquinho mais de ação que o 1, sim, mas no 3 pra mim foi onde começou a putaria. A putaria da ação ser desenfreada, com mais munição, com correria, explosão pra tudo que é lado. Podia fazer munição, moleque. Isso era muito escroto. Tô sem bala demais. Magnum. Ah, não tem problema. C com B mais A com C, pronto, fazia. Bala de Magnum. O problema não era nem isso. Eu vou juntar o Cepacol com a Novalgina aqui. Magnum. Era fazer a granada congelante, né? Acho que se a bala de Magnum tem a pólvora, tem os cartuchos, tu fica lá e faz. Agora, a granada congelante, puta que pariu, né, meu irmão? No 3, tem o boss do jogo, é o boss mais famoso de todos, que é o Nemesis. O Nemesis é um personagem muito maneiro. O design dele é legal, a ideia dele é legal, mas pro Resident Evil, qual é a ideia? A gente tá fazendo um jogo de survival horror. Aí você bota um fucking zumbi gigante bombadão com uma rocket launcher e tentáculo. Interpretado por Arnold Schwarzenegger. Só que assim, né, cara? Uma coisa desse jogo, eu vou te falar que eu acho que assim, depois do 1, esse é o jogo que dá mais cagaço. Por quê? Porque o Nemesis tem a mesma música o jogo inteiro e ele aparece em N lugares possíveis. Toda hora, filho da puta. Então assim, tô de boa aqui, vou brisar nessa sala. Tu abre a sala que tu já abriu 8 mil vezes, começa a tocar a música do Nemesis e ele pula em cima de ti e tu, puta que pariu, caralho! E tu já sabe quando tu dá aquele famoso fumble no controle, né? Teu dedo escapa do analógico, o X de repente tá na bolinha, tu entra no menu e tu, caralho! Aí tu se recompõe, pá, tenta lembrar o que tá acontecendo pra sair do menu e já dá o gás, né, cara? E o jogo é tão diferente assim no quesito de o survival horror, você podia fugir dos inimigos pra poder falar, não, eu não vou gastar minha munição aqui, vou fugir, agora não é a hora pra enfrentar ele. No 3, você fala assim, agora não é a hora de enfrentar o Nemesis, abria a porta, fechava e saía. Aí o Nemesis falaria, Stars, abria a porta e ia atrás de você, tipo... Caralho, isso era foda mesmo. Eu vou te perseguir, filho da puta, luta comigo. Se caga, é foda, cara. Moleque, mas essas paradas que o Eric Aceite falou agora, me lembrou uma parada, que é mais ou menos assim, beleza, o Nemesis dá medo e tal, dá, mas cara, ele é o vilão, ele não é à acho que ele é o vilão mais memorável do Resident Evil, porque ele é, tipo, o primeiro vilão que tem, ou monstro que tem personalidade, né? Ele, tipo... Personalidade ele, do tijolo. É, mas ele tem, né? Ele é o cara que usa a roupa de... É, mas ele usa a roupa de couro lá. Exatamente, ele usa a roupa de couro. Aí, cara, eu acho que o Nemesis foi criado pelo Rob Liefeld, cara. Deve ter sido. Não, só faltou as pochetes, né? As pochetes na tela. Pochete, né? É isso que eu tô. Porque eu tô olhando a imagem dele pra ver se não tem. O sorriso é assim, né? Hobby o sorriso é. Não, moleque, e a parada é que, tipo, ele é maneiro, mas, tipo assim, num Resident Evil onde o jogo já é meio descaralhado com ação, nada mais adequado que você botar um vilão que é completamente descaralhado também. Então o que você faz? Você pega um zumbi, pega um Tyrant, aumenta a proporção muscular dele, tipo, em 3 vezes, dá mais uns 30 centímetros pro maluco, põe um lança foguete no braço do cara. Pronto. E o sobretudo. Sobretudo porque Matrix tava ali. Exatamente. Fazendo sucesso. Então, cara, beleza, você dá o medo em qualquer um ali. Beleza, você é a Jill, você pode dar uma porrada em todo mundo? Pode. Mas tem um maluco perseguindo com um lança foguete, entendeu? E ele te persegue desde o começo do jogo. Isso é uma coisa muito maneira. Isso é interessante no jogo, porque assim, ele não tá querendo te matar porque tu tá passando ali, cara. Não, ele quer matar os caras do Stars mesmo. Ele tá caçando, mesmo. Né, ele tá mata caçando. O Brad e tu é o próximo, meu irmão. Tu tá fudido e tu vai ter que sair correndo, entendeu? Ele te persegue o jogo inteiro. E assim, tem as cenas de susto no jogo também, por causa do Nemesis, porque tu tá andando num cenário com a música tranquilinha, numa salinha em que tem umas plantinhas lá, uma estufa. Aí do nada a parede quebra assim, plá, e sai o Nemesis assim, Stars, assim, caralho, fudiu! Acabei de deixar meu Rocket Launcher no baú! É assim mesmo. Que era maneiro no Resident Evil 3, que era uma parada que não tinha nos outros, é que você meio que podia decidir seu caminho, né? Isso vinha por conta do Nemesis. Isso é uma parada maneira. É, tipo, eu quero descer por essa escada tá pegando fogo com o Nemesis, ou tipo, eu quero pular no beco e perder todos os itens que eu não peguei. Caralho, que eu faço, mano? Tinha, pô, falando em itens, eu lembrei que tinha a roupinha da mulher do Dino Crisis que pegava no começo do jogo. É verdade, verdade. Não, e outra coisa, né? Só pra lembrar, interessante era quando você jogava o jogo em japonês. E você não sabia o que era o que, né, meu irmão? Aí você falava, caralho, eu vou escolher o de baixo, eu vou escolher o de cima, eu vou escolher o de baixo, eu vou escolher o de cima. Aí aconteciam coisas totalmente surreais. Eu digo isso porque eu lembro a primeira vez que eu escolhi lutar contra o helicóptero. Não sei se vocês sabem, mas você luta contra o helicóptero no Resident Evil 3, dependendo do caminho que você faz. Isso é que é jogo de horror, né, cara? Você acaba lutando contra o Nikolai, não sei se vocês lembram do Nikolai, o Slow. Ele, tipo, pega um helicóptero, aparece numa janela random lá, e aí, meu irmão, tu vai deixar eu fugir ou vai querer causar? Tipo, tá ligado? O cara tem um helicóptero, tá perguntando isso pra tu, né? Vou te matar, meu irmão. Vou te dar tiro de máquina e explodir essa porra desse helicóptero. Só existem duas pessoas que humilham o helicóptero sozinho. É, a Jill e o Snake. São malucos, né, cara? O John McClane não, né? Não, o John McClane não tem no jogo, né? Pô, o Nathan Drake não também. O Nathan Drake no Uncharted 2, ele derruba vários helicópteros, cara. Ah, verdade. O Uncharted é muito mais survival horror que o Resident Evil 2 e 3, cara. O que eu acho foda é que ele derruba um helicóptero enquanto tá num trem em movimento nas montanhas da Exatamente. Puta que ele pariu com uma bateria antiaérea, né, cara? Tipo, caralho, aquilo é surreal, né? Mas enfim. Eu lembro que não importa quantas vezes você derrubava o Nemesis, ele levantava depois de um tempo. É, mais ou menos, mas é porque o Nemesis, você matar ele, era uma maneira que você ia pegando... Roxo, mano. Exatamente. Você tinha que pegar... Ele morria, ele deixava pedaços de uma arma. No você ia montando. Ele deixava pedaço de arma, é verdade. É. E eram armas que você não podia pegar, a não ser que fosse assim. É, era meio sinistro. Tipo Cavaleiro Negro, né, cara? Você vai derrubando ele e pega um pedaço de armadura de ouro sagitário. Era tipo isso. Aí pegava a Desert Eagles, pegava uma Magnum mais foda, pegava, sei lá, outras armas. Pegava uma carabina, cara. Você pegava uma carabina. Não sei se você lembra que pra mirar, a Jill mirava o bagulho, tipo, apoiando no braço, assim. Ela Caraca, pode crer. E o bagulho dava um coice que ela rodava atrás da cabeça. Era um bagulho surreal. Minha arma era uma merda. E como é que... Eu não lembro como é que ele era derrotado no final. Cara, você tinha duas opções. Ele virava um monstro arrastando. Ele vira chefe de Final Fantasy no final. Ah, entendi. É verdade. E você usava um motherfucking canhão... Canhão de prótons. Canhão de prótons. Era um meio canon. Canhão do grande, mano, cara. Grande survival horror. Porra, cara. Te dá um proton canon no survival horror. Não, é um bagulho bagulho que fica, tipo, era um bagulho gigante, tipo, sala do Proton Cannon, tá ligado? Aí ele aparecia lá, tu só armava o bagulho, ele passava na frente e era bala nele. Aí, se eu me lembro bem, você tinha uma ele opção, ainda ficava, né, tremendo no chão, e a Jill ainda pegava uma Desert Eagle que tava jogada ali, caída, né, com todas as balas possíveis, estourava o cara, assim, tipo, final do Tropa de Elite, tá ligado? O Nemesis andando, dizendo, na cara não, e ela, filha da puta. Aí ela consegue... Na cara não, pra não estragar o enterro. Você não vai ter enterro, filho da puta. Vou te cremar aqui mesmo. Bah! Aí ela consegue fugir da cidade, porque o grande lance do jogo, ele tem um clima de corrida, um clima de desespero, que você tem que fugir da cidade, porque vão tacar uma bomba nuclear em Raccoon City pra... É, na verdade, até antes disso, né, porque, tipo, uma hora lá, a Jill é infectada pelo vírus, né, aí você tem que pegar o antídoto, aí hora você tem que correr do... moleque, muito maneiro. Com o Ricardo. Carlos. Porra, personagem latino em jogo da Capcom. Coisa do Carlos, cara. É, porra. E Henrico, né? No Resident Evil 1 era o Henrico. Marini. Não, aí, o Carlos tem aquela cena, aquela fala sensacional, que é no começo, quando se encontra ele, ele solta um "All the foxy ladies love my accent". Caralho. Assim mesmo. Eu fiquei muito orgulhoso de ter charado esse cara, mano. Caralho, excelente, cara. Excelente. E o clima, além disso, tem aquele... Você tem que fugir, vaza daqui, Jill, porque o lugar vai explodir. O lugar vai explodir. E você faz no final e o lugar explode. Enfim, encerrando a saga do T-Virus. E aí, teoricamente, era pra... Não, tem o Verônica ainda. Tá meio nisso. Tem um code Verônica, pô. Não, mas a ideia do 3, no final do 3, a ideia dele era encerrar com a saga do Resident Evil T-Virus. Só que eles lançaram o code Verônica. Code Verônica veio primeiro pra Dreamcast, né? Cara. E eu lembro que eu queria muito jogar o code Verônica e eu não tinha o Dreamcast na época. Eu só fui conseguir depois. E quando eu consegui o Dreamcast, já tinha o code Verônica pro PS2. Aí eu já tinha jogado no PS2. Diferenças, né? O de PS2 já tinha uma diferença, já. Por isso que era o Code Verônica X, né? Isso. O legal do Code Verônica é que você jogava com a Claire. E foi a última vez que a gente viu a Claire, até o jogo que vai lançar agora, a gente tinha visto... Mas a Claire não era polícia, né, cara? Não, a Claire, ela tá passando ali e resolve entrar no rolê. Mas tem no sangue, né, cara? Tem no sangue. Tá no sangue, né, cara? Quer fazer uma... Em vez de fazer matéria extracurricular na faculdade, quer fazer essas merdas aí. Um negócio que é muito interessante, tá? Não sei se vocês lembram, mas o final, e até o final canon do bagulho, tá? Não é um final alternativo, não. É que quem salva a galera no final do 3 é o Barry. Ele aparece do nada com um helicóptero lá e bora aí, galera, vamos subir, tá ligado? Isso, mas ele aparece só assim. Só que assim, ele aparece não... com sombra na cara, né? Não sei se tu lembra, mas ele fica, tipo, shadowy figure total, né? E a Jill ainda solta um, meu Deus, mas é... Sim, sou eu mesmo, agora entra que não temos tempo para perguntas. Aí a Magno dele reluz, né? Aí seu mexicano de merda. É um fanservice isso, né, cara? Aquilo foi um fanservice. Fanservice total, tá ligado? No Code Verônica, eu não joguei. Eu cheguei a jogar um pouquinho no PS2, mas eu nunca fui muito longe, nunca zerei. E eu não sei qual é o peso que ele tem no jogo. A Claire tá atrás do Chris, porque o Chris ainda tá desaparecido. E ela chega a encontrar ele. Começo do jogo, isso tu lembra, mas é a Claire sendo presa. Caralho, porque ela tá fazendo uma cagada animal em Paris. E tipo, não é um bagulho assim, cover trip, ops, né, cara? Tá ligado? É tipo, tá ligado? When Claire goes to Paris, she blows it, tá ligado? Tipo, surreal mesmo, assim. Scotty doesn't know. O bagulho é surreal mesmo. Mas assim, ele é interessante porque ele amarra muita coisa na história. Assim, amarra no sentido de... O foda do Resident Evil é que a impressão que tinha é que pra cada jogo que faziam pra frente, os caras misturavam fanservice, colocavam um monte de perguntas novas, e a maioria das perguntas velhas eles ou não falavam nada, esqueciam e fingiam que nunca aconteceu, ou davam respostas totalmente imbecis e não satisfatórias, tá ligado? E também não te explicava que porra é essa de Umbrella, né, cara? O Code Verônica, eu acho que o objetivo principal dele é te mostrar o que é Umbrella de verdade, sim. Até lá você não tinha noção do que era Umbrella, realmente. Você não sabia qual que é o tamanho da Umbrella, o que a Umbrella faz no mundo. O que envolve legal isso é o Code Verônica e o Zero também. É, É, exatamente. Mas o jogo, cara, você falou isso, me lembrou. Um jogo que tem muito isso, que é muito escroto e muito por tabela, né? É o Resident Evil 5, que é que, na tela de loading, ele fica contando a história do que aconteceu na Umbrella, né? Isso. Aquilo é muito tapa-buraco, moleque. Tipo assim, a gente não contou nada disso. Mas já que você tá jogando esse jogo, é o 5, vamos contar a história toda. Que não tem mais nada a ver, né? É, exatamente. Vamos contar a história toda, moleque. Caralho, muito escroto, cara. E no Code Verônica, a Umbrella tem um fim? Não. O que acontece no Code Verônica? Efetivamente, não tem. Tá, na verdade, sim, o Code Verônica, ele começa mostrando justamente o tamanho da Umbrella, porque tu vê que os caras têm um bagulho numa ilha, um bagulho em Paris, e o caralho todo, e aí tu descobre, assim, os donos, por assim dizer, da Umbrella, os herdeiros, que são os irmãos gêmeos, que é um cara e uma mina, e aí depois tu descobre que, tipo, nem existe a mina mais, que o cara tem dupla personalidade, que ele é um transformista mesmo, tá ligado? Foda-se, filho da puta! É bizarro, foda, mesmo, cara. Tá ligado? Mas assim, o que que rola? Assim, digamos assim, a parte onde você troca o CD do bagulho, saca? É tipo, o Chris fica sabendo do que rola com a Claire, que a Claire tá nesse rolo todo, o Leon, isso conta no jogo, que ele ficou sabendo pelo Leon, tá ligado? Uhum. Que a irmã dele se fudeu. Então o que que ele faz? Ele vai atrás, tá ligado? Só que assim... Você joga com o Chris também, então? É, a segunda parte você joga com o Chris. Ah, legal. E aí, só coisa, como é que o Leon tava sabendo que a Claire se fudeu? Ela manda por MSN pra ele? Ah, imagino que ela, sendo presa pela Umbrella, depois explodir metade de Paris, deve ter, sei lá, os caras devem ter alguma maneira, deve ter visto no jornal, tá ligado? Tudo do campeonato. E o Chris tava onde? Então, o Chris tava escondido com os caras do Stars que inventaram uma, porque o que consta na história é que os caras inventaram, tipo, uma força-tarefa de Umbrella, tá ligado? É isso que eu ia falar, é essa altura que você devia existir o BSAA, né? Isso. Defensores da Terra, tá ligado? Aí eles começaram a virar super-herói já, a parada. Não, o bagulho fica tão fora do contexto, assim, tipo, o negócio é tão uma escala global, porque do nada a galera resolve fugir pra Antártica, tá ligado? E, tipo, a Claire e o Steve, que é o tipo sidekick do bagulho, vão pra Antártica, saca? Uh-huh. E nisso o Chris fica sabendo e foda-se, pega um avião e vai pra porra da Antártica. Quando ele chega lá na Antártica, né, de todas as pessoas do mundo, ele encontra o Wesker, tá ligado? E aí tu vê, aí que rola o barato, que assim, o Wesker é um cara agora que é o Neo, cara. Ele é o Neo. Sobretudo, poder, desvia de bala. Isso já no Code Verônica? É, o Code Verônica é o Neo. É onde explicam como é que ele ficou daquele mais jeito. Ou menos o que... Aí assim, porque até então, o que você achava? Que o Wesker era um cara que trabalhava pra Umbrella, né? Uh-huh. Então, nesse jogo, fica meio que assim, ele tipo, Xanatos Gambit na galera, né? Ele fala, não, cara, eu trabalho pra um outro cara, pra uma outra organização e meio que deixa entender assim que vai saber se ele trabalha pra essa organização mesmo ou se ele tem, tipo, os objetivos pessoais dele ali. Só que o cara agora é uma criatura absurda, né? Só que ele é um humanoide, né? Tem forma humanoide, não tem tentáculo, não tem porra nenhuma. Mas o cara dá uma surra de pau mole nele, animal, assim, e meio que só não mata a galera porque toca o celular dele e ele tem que fazer outra coisa, sabe? Não, moleque, as paradas que tu falou agora me caiu a ficha aqui, que é muito maneiro, né? Que toda essa ideia de no 1 e no 2 você ter uma casa com uma delegacia, com base, sei lá, em laboratório debaixo da delegacia, é um pouco a parada do Wesker, né? Tipo, ele meio que cria uma corporação policial fachada, que bem ou mal, ele é meio que chefe da Stars lá, o superintendente. Uhum. E ele meio que cria a parada pra servir de fachada, mas ele, na verdade, usa isso também pra explorar um pouco o potencial do vírus e tal no subterrâneo da cidade, assim, é maneiro isso. Então. Como o cara faz essas paradas meio filho da puta, assim. E o engraçado é que, assim, os caras não cansam de meio que cagar em cima da merda, porque o que que acontece? Chega uma hora, pô, se eu não me engano, acho que é no 5, não é, que rola aquele negócio do Spencer falar pra ele que, na verdade, ele é um cara criado em laboratório, um lance assim. É, tipo, é no 5. Então, assim, o negócio é muito mais embaixo. Não sei se vocês jogaram um remake pra GameCube do 1, eu mas joguei. Assim, ele meio que ajusta a história, por assim dizer, de acordo com o canon mais recente. Sim. Então tem toda a história da criação da mansão, do cara que foi contratado pra fazer o projeto, que pediram pra ele fazer com várias passagens secretas, e blá blá blá. É, a história da Umbrella. É, tipo, exatamente, o cara do Scooby-Doo lá. Assim, só que o foda é que sai um próximo jogo e o outro roteirista inventa uns bagulhos que desconsidera tudo isso, saca? Então assim, fica meio difícil acompanhar, chega uma parte que você começa a perder o tesão do bagulho, né? Mas aonde é que foi assim? Eu queria saber onde é que morreu o T-Virus. Então, cara, o assim, T-Virus morreu por ele ser obsoleto em relação ao G-Virus. Não. O G-Virus, é? Não, o G-Virus, o único cara é o que protótipo. G-Virus é o William Birkin. É o Birkin. Ah, é? Né? Porque não, ele vira aquele bagulho lá. Exatamente, mas tem uma segunda, um segundo frasco que você pega no 2 e você joga só meio que no assim, abismo. Isso, que fica e quem pega o rank. A Umbrella, exatamente, a Umbrella começa a fazer desenvolvimento a partir disso. Aí parece que assim, aí mas não tem aquele lance do 5 que eles querem misturar o Las Plagas com o vírus pra ver o que pode surgir disso? Mas é aí que tá. Em algum momento, o T-Virus, o vírus zumbi, foi deixado de... É como se tivesse sido extinto. E o que começou a pegar, o bicho pegar foram Las Plagas. Isso é, não, mais ou menos, porque a ideia do 4... Las Plagas foi só naquele lugar ali. É, exatamente. É um negócio pontual, entendeu? E a Umbrella, como uma grande empresa farmacêutica que é, foi atrás desse negócio querendo ganhar dinheiro e fazer um exército de super-humanos pra dominar o mundo. Claro, todas as empresas fazem isso. Não, mas quando você é uma empresa multinacional que tem o maior lucro do mundo e você já tem o maior lucro do mundo, o que, que você vai fazer? Porra, maior lucro do mundo, cansei de ter lucro, agora eu quero dominar o mundo. Só que eu não quero dominar só capitalmente, eu quero subjugar o mundo aos meus poderes. Olá, meu nome é Japão. Resident Evil 4, assim, é um negócio engraçado, porque a opinião que eu tenho, assim, é a seguinte. Eles iam lançar um jogo, tá? De um super agente fazendo merda numa vila da Europa. E alguém... numa vila da Europa que ninguém sabe onde é que é, mas que as pessoas falam espanhol, usam um dinheiro que se chama peseta, né? Mas tudo bem, ninguém sabe onde é que é, cara. Aí o que acontece? Peraí, peraí. Se usam um tal de dinheiro chamado peseta, realmente não sei onde é, meu irmão. Entendeu? Porque essa porra deve ser aqui na América Latina, então, essa merda. Cara, aí tudo alegoria, tudo aponta pro mesmo lugar. Aí o que acontece? No meio do processo lá, alguém resolveu passar um skin no jogo, né? Mudar o tema do jogo e virar um Resident Evil novo. O que acontece? A filha do presidente é sequestrada e a gente encontra o nosso amigo, o ex-aspira virgem, Leon Scott Kennedy, que virou alguma espécie de super-homem de confiança do presidente, que manda o cara sozinho, né? Pra esse país que não é o país, não é os Estados Unidos, obviamente, manda ele sozinho lá com uma handgun só e fala, meu irmão, resolve essa parada aí, traz minha filha de fora. Os caras tinham uma caralhada de agente, moleque. Uma caralhada de agente pra mandar. Manda um cara, moleque. Exatamente, cara. Sabe o que é isso, cara? A Capcom devia estar negociando os direitos pra fazer algum jogo com Denzel Washington, não deu. Aí tentaram com o Steven Seagal, não deu. Aí tentaram com o Liam Neeson, não deu. Aí falou, porra, fazemos uma porra no Resident Evil. Então que a gente tem essa merda logo e faz. Não, bem moleque, por aí. É bem por aí. Eu não sei se vocês já viram o vídeo do Resident Evil antes dele ser Resident Evil 4, né? O primeiro projeto do Resident Evil 4. Caraca, que não. A parada era uma... Procurei no YouTube, Resident Evil 4 Beta. Que a parada era muito evil, moleque. Tipo, ninguém parecia que pegava o primeiro Resident Evil, botava de novo, reinventado, assim. Só que dessa vez, os caras, eles botavam umas fucking câmeras paradas, uns bonecos sem cabeça, voando, rindo malevolamente. E o Leon lá, uou, motherfucker. E aquilo era pra ser Resident Evil 4. Como aquilo ali passou a ser Resident Evil 4 explode, motherfucker, salva cachorro. E mata Troll do Senhor dos Anéis, eu não sei, cara. Nossa, o Troll do Senhor dos Anéis, é verdade. Não, então, aí o que que rola? O cara chega lá na vilazinha, onde sequestraram a filha da... onde foi vista a tal filha do presidente, ele chega na ilha, na vilazinha, e a galera é meio estranha, né? Os caras falam palavrões, te atacam com tridentes, não, instrumentos agrícolas. Pra mim, o que mais marca Resident Evil 4 é o... Um forasteiro! Mata-lo. Atrás de ti, imbecil! Onde vou a correr? Mata-lo! Então, mata-lo. E o negócio, sério, esse... Mata-lo, gringo! O jogo, cara, é muito legal, muito... Eu acho o jogo mais divertido da série Resident Evil. Não, eu curti também o Resident Evil 4. O fator replay do bagulho é infinito. Cara, eu joguei, esse jogo 9 vezes, só não jogo mais, porque, tipo, não tem mais o que fazer no jogo. É sensacional. Só que, assim, o jogo se perde. E quando você achou que já tava perdido, ele se perde. Entendeu? É gente que tá atacando lá, é o maluco pulando da torre do sino, de repente vem um cara com um saco de pão na cabeça e uma serra elétrica, de repente... Pode crer! Tira uma ponte, de repente tem uns monges dando tiro de besta e te batendo com bola de espinho, e de repente tu dá suplex e explode a cabeça, e de repente tem um maluco de boina e luta de faca no Matrix. Não, moleque! E de repente aparece um moleque baixinho, 3 sentido, anos de idade, cara, um maluco zumbi, gigante, verme verde, cara. Moleque. Meu irmão, é o Alfred Newman, tá ligado? Da revista Mad. Tava na revista Mad com uma roupa de Napoleão e um robô gigante. Pode crer, caralho. Uma gigante de pedra tentando esmagar com a da GT, tipo o Indiana Jones. Resident Evil 4 é Japanese shit. Sério. Caralho, é o melhor jogo da série. Sentido, e eu não me importo. Cara, eu sou chato, certo? Eu sou muito chato. Mas assim, vamos tentar se manter a história do bagulho. Eis que nessa ilha tem um negócio, e aí eu falo um negócio mesmo. Porque, que nem o Frota. Assim, né, cara? É um tipo de parasita, um negócio chamado Las Plagas, tá? E assim, qual que é a diferença da Las Plagas pro vírus? Enquanto o cara que tem o vírus, ele vira um zumbi burraldo, sem mente mesmo, cérebro, os Las Plagas, eles se comunicam, eles têm um teamwork, tá ligado? Os caras tentam te cercar, eles conversam, eles usam um megafone pra berrar palavras de ordem. É meio que um organismo colonial, né, cara? Tipo, exato. O negócio é o tipo, que me lembra um pouquinho das mitocôndrias do Parasite Eve, sabe? O negócio é um hive mind, tá ligado? É um hive mind mesmo. Né? É tipo Zerg Overmind, pra quem manja de StarCraft. Mas enfim, o que que acontece? E daí que tem um pessoalzinho do mal, lá tem um cara que tem um culto chamado Los Iluminados, que o líder desse culto, aí o bagulho pra se ver como não faz sentido nenhum, né? Ele convence o pessoal que meio que deixava essas plagas guardadas lá, que é o cara da revista Mad, né? Que é o Ramon Salazar. Salazar. Ele convence a soltar esses negócios aí, vamos usar isso pra fazer merda, né? Então o que que eles fazem? Eles pagam um mercenário, que era um cara que trabalhou com o Leon e tinha fingido que tinha morrido pra sequestrar a filha do presidente, porque eles queriam dinheiro pra poder, imagina, com dinheiro, a organização terrorista, né, já começa a setar um plano ali. E nisso, o Albert Wesker fica sabendo desse negócio das plagas, envia a Ada Wong, que é aquela mulher dos Resident Evil 2 que a gente falou, que é aquela agente femme fatale do negócio todo, pra buscar uma amostra desse Las Plagas, porque ele tem essa pesquisa toda da Umbrella aí em cima do vírus, enfim. Uma coisa que é muito engraçada e que assim pouca gente repara é que assim, enquanto no Code Verônica o Wesker tá trabalhando pra destruir a Umbrella e tá trabalhando por um suposto empregador misterioso, no Code Verônica, no Resident Evil 4, ele meio que a Umbrella acabou, né? A Umbrella foi destruída, a parte limpa, por assim dizer, da Umbrella foi exposta e foi destruída pelo mundo, então ele tá tentando recriar uma nova Umbrella. Não tinha um negócio que ele, tipo, compra quase todas as ações da Umbrella e ele vira, tipo, presidente da parada? Não, tipo, a Umbrella acaba, porque o que que acontece? Eles são, exposto, todo esse rolo é exposto em tribunais pelo mundo inteiro, devido à organização super legal lá dos nossos amigos ex-policiais da cidade do Esquilo. O que acontece nesse rolo todo? Ele resolve, tá ligado? Eu tava querendo fuder vocês, mas agora já fudi, vou começar esse bagulho do zero. E ele começa a recriar uma Umbrella, e no 5 já tem aquele lance da Tricell, né? Uhum. O cara, tipo, ou alguém que faz a porra do roteiro tem um caso sério de bipolaridade. Indeciso, cara, né? Tipo, não sei, cara, ele deve ter muito dinheiro e muito tempo. Mas enfim, o que que acontece? No final das contas, o Leon salva a menina, a Ada acaba fugindo mais uma vez, aí você vê que a Ada trabalha pro Wesker mesmo, eles falando diretamente. Tem um cara no jogo que é igual o Aragorn, ele morre. Vale falar também que o Resident Evil 4 tem uma jogabilidade completamente diferente dos outros. Ah, sim. Resident Evil 4 jogo. É onde o Cupassage tem uma jogabilidade ótima, né? É uma jogabilidade, caralho. Eu acho muito boa no Wii. Se você jogar no Wii. No Wii é excelente. É muito bom. Wii é fácil. Assim, cara, eu joguei esse jogo muito no PlayStation 2 e no GameCube. Achei muito boa. Muito boa. É porque com o Wii você dá headshot lindo, né, cara? Porque você só mira ali e plaft. Pronto. Com o Wii não tem graça, cara. Com o Wii você só atira na cabeça e dá chute e mata. Só isso. Porque você não gasta bala. Virou shooter. Esquecemos de falar dos chutes que explodem cabeças, é verdade. Pode crer. Aí você fala isso pra um cara que nunca jogou, ele fala, pô, mas esse cara tem poderes mesmo, né? Aí você fala, não é o cara que tem poderes. É o mocinho, o humano. O Resident Evil 4 virou um shooter. É um third person shooter. Você controla ele e mira onde você quer atirar, na tela. E vem os bichos, você dá headshot e tal. Enquanto nos outros Resident Evils, não. Os outros Resident Evils, você tinha um método todo precário de combate. Muito precário. Aí tem muita discussão sobre se ficou melhor, se não ficou melhor, se é outro jogo. Então, a minha opinião mamiluda é que o jogo é bom, é muito bom. Só não é a mesma coisa. Então, se você tivesse esperando o Resident Evil 4 na mesma medida do Resident Evil 1, 2 e 3, você não vai encontrar de jeito nenhum. É completamente diferente. Não tem nem zumbi. É. Eu sei lá, cara. Eu gostei muito do Resident Evil 4, inclusive, porque eu acompanhei, né, os trailers que estavam saindo na época que ele... Ah, sim. Pô, e eram os trailers maneiros, né? Eles davam aquela parada de caralho, tá no meio da vila, no escuro pra caralho, matando bicho, fudeu, vai ser irado. Só que quando o jogo chegou, ele faz isso pela primeira meia hora de jogo, né? Sei lá, talvez uma hora e meia. Depois, quando tu chega no castelo, moleque, é tipo assim, moleque, pega tudo que tu jogou até agora e foda-se. Até agora, vamos botar um mesmo. Fucking inseto que é invisível, um fucking monge que controla os outros e zumbi usando metralhadora giratória. Caralho, um zumbi usando metralhadora, pode crer. Cara, e assim... Caralho, o negócio doutor é muito engraçado. Doutor Salvador. Doutor Salvador. Salvador. Não, pô, e tem aquela versão do minigame ainda, o Doutor Salvador do minigame, que tem uma gigante com a serra elétrica dupla. Moleque, eu não entendo aquilo. Tipo, o Doutor Salvador, ele te mata com uma porrada. Um cara com uma serra elétrica dupla, moleque, ele te mata duas vezes mais rápido, moleque. Eu não entendo qual é a premissa de você botar duas serras elétricas num maluco. Porque, tipo assim, já é um hit kill, cara. É pra aumentar a possibilidade dele se acidentar, né? Os ouvintes têm que entender que esse jogo, ele é louco. Você não gosta dele pelo sentido. Você não gosta dele pela história em si. Mas o jogo é muito bom. Vale a pena jogar. O jogo é excelente. É as colecionáveis, né, cara? E um negócio que é muito engraçado. O negócio que é muito engraçado é o seguinte... Ah, tem o mercante também, né? What you buy? What you selling? Mas assim, o legal é que esse jogo, ele lembra muito um jogo tipo 8-bits. Porque assim, você tem a fase da vila, a fase do castelo, a fase do laboratório, a fase do jet ski, tá ligado? Pode crer. Assim, e não... Assim, não existe um esforço pra tentar amarrar essas coisas, saca? Tipo assim, tem a vila, tem o castelo, ai meu Deus, o laboratório, ai meu Deus, o... Sim, né? Tava ali, foda-se, né? Olha, tipo, a vila é uma vila totalmente precária, de repente tem um teleférico gigante que te leva no castelo do robô gigante, o robô gigante numa tem um monstro do lago Ness, cara. Tem um monstro do lago Ness. Tem um monstro do lago Ness. Caralho, é o lago, verdade, né? É o lago. O troll do Senhor dos Anéis, assim, são inimigos que nunca serão esquecidos, né? Moleque, agora... detalhe, é o troll do Senhor dos Anéis que é derrotado com o poder da amizade com o cachorro, moleque. Tipo, o cachorro tá lá, ah, minha pata está presa na armadilha de urso. É verdade, tem isso. Aí tu solta o cachorro, porque o leão, cara, pô, muito bom coração, né? Aí ele ajuda o cachorro é cara, foda. Quem que deixa o cachorro ali, cara? Tem que ser muito sem coração, né? Verdade. Não, moleque, mesmo de quem era o cachorro? Tava. O problema não é nem isso, é tipo, de quem era o cachorro? Pô, muito foda isso. Eu acho que Resident Evil 5 é um jogo muito bom, porque ele melhorou a jogabilidade do 4, na minha opinião, porque se era pra ser um shooter, bota um third person shooter no molde do mercado que a gente tem hoje em dia. E acabou virando uma parada mais assim, ele tem, pelo cenário, isso é mamiludo que eu vou falar, mas pelo cenário... Já tá sendo, cara. Pelo cenário em si, por toda a... o clima que o jogo dá, até mesmo pela cor do jogo, assim, pela tonalidade das cores, eu me assemelho muito às jogos de guerra. Jogos tipo Battlefield, isso, saca? Isso. Isso que eu queria falar. Resident Evil 5 não parece muito Metal Gear Solid. Parece Metal Gear Solid 4 em vários aspectos, assim, também. Não na jogabilidade, mas na aparência, entendeu? Isso é uma parada que você comentou, que eu não sei se vocês lembram, vocês zeraram o 5, né? Sim. Então quando você zera o 5, você libera o negócio que eles chamam de filtro de tela. Você lembra disso? Não, você entra, tipo, no Options, Special Options, que você pode mudar o filtro da tela. O que é, basicamente, mudar o filtro da tela? Se o jogo, ele roda com as cores normais, você botar você libera três filtros, eu acho. Um filtro que é verde, ou seja, tudo na tela fica com um aspecto muito nojento e doente, assim, uma parada meio esverdeada. Ou avermelhado. É sério, é maneiro você jogar o jogo com os filtros. Ou o bizarro mode, moleque. Aí fica muito estranho o jogo. Aí fica, tipo, uma textura muito estranha na tela. Isso é maneiro, mas entra completamente nessa ideia de fudeu, campo de batalha, a tela tá suja, entendeu? Não é tipo aquele negócio, tipo, ah, tô jogando num negócio de bicho infectado e isso vai me deixar com medo. Não é. Tô a câmera do circuito interno da guarita. To make a long story short, a história do 5 é basicamente o Chris indo pra África procurar a Claire. A Claire não, a não, Jill. Não. A Jill que sumiu. Não, cara. Jill morreu. Ah, é. A Jill morreu. Pode crer. Ele tá indo pra lá pra acabar, pra investigar. Ih, olha o spoiler, cara. Não, o começo do jogo não, tá o Chris... Tipo, no caixão. É, tá o Chris, tipo, no cemitério, falando com a Jill, whatever. A Jill foi dada como morta numa missão. É. Como é que ele tá falando com ela, então? Ele falou que a gente morta? É, tipo... Tem sentido? Chico Xavier, pô. Chico Xavier. Caralho. caralho, irado, brother. Tá falando com a Lápide, entendeu? É, pois é. Aí o... Pode bom, falar. Fala aí. É, que ele vai pra lá pra, tipo, pra investigar umas denúncias de uma empresa que tá se utilizando de, da influência lá de indústria farmacêutica, mas que, na verdade, tá produzindo vírus, sei lá, uma porra assim. E é um vírus fazem... igualzinho ao Las Plagas. Exatamente. Como eles fazem parte da BSAA, que é essa empresa, essa força-tarefa foi criada pra tomar conta de todo mundo que tá filha da puta com vírus, que agora é uma tendência mundial. Tá na moda. Exatamente, eles vão pra lá pra tomar conta do pra investigar isso, pra ver se procede e eventualmente matar todo mundo. É a ordem do sucesso do mercado internacional. Primeiro é smartphone, segundo é tablet, terceiro é vírus zumbi. Pronto. Esse esquema tem que seguir. Mas é mais ou menos essa a ideia, né? E quem é aquela mulher? Ela é uma representante da BSAA lá na África, entendeu? E ela, gente, ela é enviada pra ajudar o Chris. É, na verdade, isso. Ela é a filha do Roberto Alomar, se diz. Ela é o contato dele, né, quando eles chegam lá. É porque, assim, tecnicamente, né, o Chris, ele não manja de África, tá ligado? É. Então ela é a local do barato. Assim dele. Como metade dos Estados Unidos. Não, moleque, só que a parada é a seguinte, independente dele entender de África ou não, isso é uma premissa que nem o Eric Cassetti falou, procede, entendeu? A desculpa é essa. Mas não faria a menor diferença, porque aos 5 minutos de jogo, tu já tá chutando porta, dando tiro na cabeça de qualquer filho da puta que chega perto de você, e eu digo qualquer filho da puta. Assim, ele não precisava manjar de nada, moleque, só precisava ter uma arma na mão e matar todo mundo naquela porra, do início, entendeu? Exatamente, ele chega ali, ele não negocia com ninguém, ele não tá ali pra negociar, ele tá ali pra barbarizar, tá tipo rolando um culto ali do maluco rezando não sei o que, não sei o que, aí os malucos olham feio pro Chris, e o Chris falou, vamos ter que resolver isso, joga a granada, dá socão, tiro, explode. Mas o Haymaker lá, moleque, falou assim, olhou feio pra mim, Haymaker. Sabe o que me lembra esse lance do Chris chegando e do Leon chegando no 4 também? Aquela cena, se não me engano, acho que é do Karate Kid 2 ou 3, que o maluco tá na vila, o senhor Miyagi, o Daniel LaRusso, aí chega aquele, do 2, né? Aí chega o cara lá que era o amigo do senhor Miyagi, podem começar, do nada aparece um mapa de nego e começa a destruir a vila do nada, mas assim, destruir assim, tá ligado? O nego puxando cebola por cebola do chão e jogando, chutando a cerca, vem um cara contratando destruir a casa, e o maluco fala assim, tá ligado? Eu tô fazendo isso só porque... Não se mexe com a máfia de Okinawa, cara. Exatamente, cara. Mas assim, os caras chegam, meu Deus, eles chegaram na vila! Aí eles chegam, fica todo mundo olhando assim, podem começar... Caralho, tipo assim, né, cara? O cara tá ali só, tipo, ó, mano, tu vai ter que ir lá destruir tudo. Porra, beleza, né? Foi eu mesmo. Não, a gente manda uma mina contigo, não, não vai precisar. Não, mas... não, eu quero... O jogo é co-op. É. Vem comigo só que o jogo é co-op. Aliás, eu só joguei o jogo co-op. Eu fiz a fatídica noite de alugue zero que eu faço com o Senhor da Eternidade, que a gente vai na locadora, escolhe um jogo co-op, e aluga e só para de jogar depois que zerar. Tipo, vira noite, foda-se. O problema em Resident Evil 5 é um jogo grande pra caralho. Ah, sério? É grandão? É, deve ter mais de 10 horas. Deve ter tipo umas 12. É, deve ser umas 15 horas. É, né? Por aí. Caralho. Aí a gente ficou muito tempo virado jogando essa merda. Mas o jogo é maneiro. Alguém não jogou co-op? Eu acho que eu só joguei, tipo, a primeira missão, o resto do jogo inteiro. Todas as, sei lá, quantas vezes, 10 vezes que eu zerei o jogo, eu zerei sozinho. Porra, me falaram, vê se procede, me falaram que a IA do jogo é estúpida. A mulher mais te atrapalha do que te ajuda. Isso, não, moleque, é o problema é da inteligência artificial, entendeu? Tu vai precisar do maluco, ou tu vai botar inteligência artificial, ou o cara não vai fazer nada, ou o cara vai fazer tudo, né? Tipo Natália no 007 GoldenEye, né? Ah, fica aí na minha frente, toma todos os tiros por mim quando eu atiro aqui por trás de você. Nesse jogo é tipo assim, maluco. A Sheva chega lá, oh meu Deus, Chris, ela começa a apanhar. Ah, caralho, Sheva, sai daí. Venha pra cá pra trás, eu vou dar um tiro no cara. Você dá um tiro e acabou. Não, ah, meu Deus, Chris. Ah, aí, status vermelho. Vai ajudar seu parceiro. Filha da puta, dá um soco no coração da mulher. Aí ela volta, tipo, a vida, né? Uhum. Basicamente. Mas é muito ruim, cara. Tipo, a mulher morre toda hora, tu gasta todos os seus itens de cura com a mulher. Tu não pode deixar arma boa com a mulher, entendeu? Tu só deixa a pistola com ela. Caralho. Você mas botar você um é, cara, na vida real, você não deixa arma boa com a mulher, cara. Vou dar a pistolinha pra ela, porra. Pô, moleque, porque, tipo assim, tu vai deixar o rifle sniper, moleque, fudeu. Ela vai gastar todas as balas e errar todos os tiros. A não ser na sequência do barco lá, que tem aqueles inimigos à distância nas torres e tal. Todo review que você vê, assim, do jogo, um review mais completo, assim, todo mundo recomenda merda que você só deixa item de cúrico pra mulher. Você não deixa arma nenhuma. Ela só vai gastar bala. Só... Não, mas o problema de você fazer isso, cara, é que ela vai gastar todos os seus itens de cura também. Então é bom que você fique com os itens de cura. Tipo, ah, meu Deus, minha energia tá no amarelo. First aid spray. Porra, eu esperava chegar no vermelho, filho da puta. Igual Left 4 Dead, né, cara? Caralho, Left 4 Dead, você tá jogando assim, da. Aí você toma umas porradinhas de zumbi, aí vira a mulherzinha e fala, wait, let me heal you. Aí você, não, puta, não, porra. É assim mesmo, cara, é muito ruim. E, mas assim, depois também tu zera, tu habilita o munição infinita lá pras armas, aí foda-se, né? Pega uma Magnum, tu mata todos os inimigos antes que a mulher consiga fazer qualquer coisa. Né? Então dane-se. O Resident Evil 5, eu achei um jogo bem desafiador, ele é bem legal, e ele tem ele não tem elemento de horror, assim. Eu não tenho, assim... O Resident Evil 4, ele tem um clima sombrio. Ele não é horror porque você encara tudo chutando a porta e dando tiro. Mas o clima é horror. O clima é uma parada bizarra, meio horrorizante. O clima do 5, pra mim, é um clima de guerra. É um clima de bicho bizarro, uns malucos de revolução social ali rolando no meio da parada. Revolução social. E você entrando no meio da parada, dando tiro, jogando granada e o caralho. Tem os bichos bizarros? Tem. Mas não tem as coisas assim, caralho, que lugar tenso, que lugar redondo. Eu acho que o único lugar mais bizarro mesmo que tu encontra... É a Vila tipo, Trollzinha. Não, a Vila Zulu é meio tenso. Não, a Vila dos Bichos, aquilo é bizarro, cara. Bizarro. Mas eu diria que... Você lembra que a primeira vez que você enfrenta aquele bicho que fica se escondendo atrás de uma nuvem de cuspe? Ah, pode crer. As secreções. Aquele lugar é maneiro porque tem que ir pra parte das esteiras. Uh-huh. É que tem aqueles corpos caídos. Aquilo pra mim é um negócio muito maneiro, que tipo, tu, quando chega ali, tu fica meio, caralho, fodeu, esses bichos vão me levantar, vão me pegar, vou morrer no incinerador agora, moleque. É. Aquele é o único lugar no jogo que deu pra sentir medo, assim, eu ficar nervoso, assim. Pra mim foi, o resto do jogo foi tipo, ah, um zumbi, tiro nele, pá, acabou. Mas tem uma cena que o Senhor da Eternidade, ele não vai estar aqui pra se defender, então eu vou explanar ele. Ele tomou um susto muito engraçado, ele deu um, ah, e largou o controle no chão. É naquela, alguém adivinha qual cena é essa? Deixa eu ver. A do crocodilo, cara. A que você desce do barco e tem que andar no laguinho raso. Aí você vai andando assim, devagarzinho, aí do nada pula o crocodilo, nhaque, e te mata. Moleque, tu acredita que eu tentei matar todos os crocodilos desse lugar até descobrir que eles eram infinitos? Não, vou matar. Não, fizeram assim. O que a gente fez foi, Senhor da Eternidade, vai na frente que eu vou com a sniper aqui. E se o crocodilo estiver chegando perto de você, eu mato. Aí ele foi andando, aí eu matava. A gente jogava mais difícil, né? Aí eu matava o crocodilo, matava, ele atravessou. Aí eu falei, agora você com a sniper daí vai atirar nos crocodilos enquanto eu atravesso. Aí ele foi fazendo a parada pra gente conseguir atravessar aquela parada. Foi punk. Eu depois de um tempo eu descobri que o padrão de ataque dos bichos, aí eu só esperava eles fazerem um negocinho na água e sentava um tiro neles. Ah, entendi. Ou na verdade desviava e foda-se. E ele aparecia do nada a primeira vez que ia lá e tava um monstro tão fudido. Essa parte é maneira. O problema do Resident Evil 5 é que ele pega tudo do Resident Evil 4 e expande, entendeu? Então você tem, tipo, a arma já era forte no Resident Evil 4, fuck that, a gente põe armas mais iradas. Os zumbis já eram em grande quantidade, fuck that, agora você luta contra 10 vezes mais zumbis. O Leon já era foda e fortinho, maluco, a gente dá um herói 10 vezes mais forte bombado, moleque. Ele fez um intensivão com Donkey Kong, as orelhas cresceram, o maxilar enquadradou, entendeu? As orelhas cresceram. Ele tomou muita creatina ali, cara. Já faz isso, cara. O Bomba Trance, né, Grafil? Ele tem um bastão elétrico, cara. Que inutiliza geral. Ele vai no melee. Eu levei o boss do jogo no bastão elétrico, porque tinha acabado a munição. Eu cheguei lá, vambora. Aquilo é uma arma de ordenhar vaca, que usa em gado, as coisas assim. Caralho, cacetete elétrico? É. Tira leite? Não, pô. Ordenhar não, foi mal. Pra ordenar. Ah, tá. Caralho. Você botar eu tava imaginando. Eu falei vaca, né? Aí vaca é logo cante leite, né? Chegando mais uma vez ao final do nosso Nerdcast. Eu gosto de jogos. O hóspede maldito. Como é que era o nome? Você falou que... Barraco do Café. Muito bom. Só fazendo um paralelo rapidinho. Tinha um camarada nosso que tinha uma avó que morava no Japão. E ele foi o primeiro que apareceu com o CD do Biohazard. Uhum. Ele falava pra gente que a avó dele explicava pra ele que Biohazard em japonês, na verdade, quer dizer morte subterrânea. Caraca. Sério, cara. Contava pouca mentira esse. Beleza. Minha avó disse, todo mundo, uau. Foda. Resident Evil realmente foi uma série sensacional. Por discorde-me se eu estiver errado, LK6. Mas, a partir do 4, a série ficou completamente diferente. Mas isso não significa que ela ficou ruim. Pelo contrário, ela é muito boa. Muito divertida, muito recomendada. Então, é com isso que eu gostaria de dizer que não deu tempo de falar sobre todos os spin-offs, de todas as outras séries pequenas e menores, dos shooters do Wii, dos jogos remakes pro GameCube, de do jogo Gaiden pra Game Boy. Jogo Dead Aim pra PlayStation 2, que é meio terceira pessoa, meio primeira pessoa. Dos 1001 jogos. Resident Evil tem muito jogo, caraca. Então não daria tempo de falar aqui. Então a gente resolveu focar na trilha principal do 1 ao 5. Falou um pouquinho do Code Veronica, que é muito importante pra esse elo da história. Então um dia nós vamos chamar a LK6 de novo aqui, uma Multi Grand View, pra falar sobre os outros jogos de Resident Evil, certo? Fuck yeah. Então, o LK6 não sabe, então Mamute, se o LK6 um dia quisesse mandar um e-mail pra gente, nosso podcast, pra onde ele mandaria? Pra eugostodejogos@baixofrentesoco. Poxa! Atsu, o que ele faria se ele quisesse entrar em contato com a gente por outros vias? Cara, que porra é essa? Falando que o cara fez de sexo anal com a gente? Com você. Ai, Atsu! Poxa! Ai, amor! Ai, eu revei aqueles dias, a gente em Santos, lá na praia. Pelágios em Santos! Ui, comendo feijoada. É twitter.com/baixofrentesoco, facebook.com/baixofrentesoco, baixofrentesoco.com e myspace.com/baixofrentesoco. Você tem algum site, alguma coisa que quer fazer um jabazão boladão aí, LK6? Ah, cara, a única coisa que eu faço mesmo ultimamente é o teu Twitter, né? twitter.com/LK6, são três letras, são três caracteres, né? Um L, um K e um número 6, assim. Eu tenho lá, não só de games, às vezes também de música, de esporte, falando mal do pessoal do meu trabalho, é interessante. Granville, quer fazer um jabalado quer fazer um post-mortem aí do... Do Omitsu? Caralho, o Omitsu ainda existe, mas assim, é mais um lugar de bate-papo, assim, que o LK6 também frequenta, por sinal. Então, moçada, quiser conferir os trabalhos do Omitsu, o site que a gente comprou no nome do Inlapso, por sinal, é omit.t.sul, que é da União Soviética. Então, a gente quer comprar na Rússia, na porra do site. Mas quem quiser conferir é só acessar o site, tem todos os downloads lá, em direct download, tudo que a gente subou e tudo que a gente suba ainda, mesmo que seja só o Daigo e a Cristiana, eu acho. Anime de robô gigante, na grande maioria, ou coisas muito violentas, assim. E Tokusatsu. Confira os outros podcasts que eu participei, e se você não ouviu nenhum, como o LK6, ouçam todos, menos o primeiro. Porra, vou começar a ouvir amanhã no trabalho, cara. Eu vou depois, eu tô bolando um jeito aí de botar como filtrar os podcasts por participante aí, botar umas tags lá, fica maneirinho. Fala aí, Mamute, faz um jabazão boladão aí das suas peças na Broadway. Pô, peças da Broadway, cara, agora eu tô sem, quer dizer, tô gravando em uma parada, mas não deve passar tão cedo no Open Bar na segunda temporada, mas o relevante é que, bem ou mal, de vez em quando estamos gravando episódio no Sinatra Happy Hour, aí olha, aí no... vai voltar um dia? Ah, tem um episódio ou outro, o problema é que com esse negócio do meu microfone tá meio zoado, algumas gravações ficaram ruins, entendeu? Entendi. Então a gente perdeu alguns episódios, mas, enfim, assim, se isso melhorar, isso provavelmente... Isso aqui é amigo, deixa você gravar com o microfone escroto e nem avisa, aí depois quando você vai ouvir, caralho! Porque ele viu isso na edição, aí depois quando a gente foi gravar, ele começou a falar sobre isso, aí, enfim, eu tô dando meu jeito, mas enfim, aí se quiser entrar no www.shephour.blogspot.com, pode entrar, tem vários episódios não muito a ver com nada, assim, mas enfim, se você quer gostar da gente, cara, é mais legal. Quer gostar da gente, cara, tem que ser assim, entendeu? Porra, quem não viu os buchas, veja. Se você não viu os buchas, entra no... Não sei se tem no canal da Oi ainda, porque acho que vão tirar de lá, mas entra no YouTube e procure os buchas. Procure os buchas. É, e uma hora você vai ver, no primeiro episódio não, mas uma hora começa a aparecer o Mamute. Primeiro episódio já. Primeiro episódio tem você, então procura o Nan Xandinho, que é o melhor personagem da série. É isso aí, galera. Dá um joinha aqui pra ver. Diga assim, LK6. Abraço! Até semana que vem. Abraço! Até semana que vem. Aí, cara. Moçada. Valeu! A bolota! Foda do Vale da Mangueira, cara. Tu não pode levar a Grenade Launcher, porque o traficante não deixava de subir com essa porra. Nem faquinha tu podia levar, cara. É pior que Resident Evil, essa porra. Era tipo abrir o tofu, né, cara? O bagulho era raro de mesmo. Puta que pariu, é foda, cara. Bizarro, caralho.